Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Chorume! Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume, que se escreve com X. Do meu lado direito, ele que é tão velho que o primeiro a morder sua maçãzinha proibida foi Adão, Wesley Zop. Olá, sou eu. A expulsão do paraíso é por bobagem, né? Mas... mordeu a maçã da minha bunda, né? Essa maçã que era proibida. Você atiçou ele com a sua cobra. Morde aqui, Adão. Do meu lado esquerdo, o príncipe das trevas, o pai da mentira, o demônio de ébano, Anderson afrodescendentão. Fala, negrado. Como convidado, ele que é pegador de vara profissional. Sim. Vara crua, vara raiz, vara de várzea, vara veiuda, vara saborosa, vara cremosa, vara de sentar, vara de olhar, vara de admirar, vara de manjar. Considerado um herói por ser um familiar vivo de Wesley Zop, Léo Santana aí. Bom dia a todos. Cunhado, né, de Wesley Zop? Sim, sim. Infelizmente. O cara pega sua irmã. Pega minha irmã, é isso. Sim, tenho raiva dele. Sim, tenho. O mesmo que estava lá no episódio 9 de Pegadinhas e Traquinagens. E hoje está no 79, cara, depois de 70 episódios. A cada 70 ele vai participar também, sim. Um número mítico aí, né? Muito bem, e eu, Douglas Ganso, aí, o único host da podosfera com voz de quê, Wesley Zop? Voz de um coelhinho pimpão acidentado. É, acidentado como? Atropelado, óbvio. Ah, então parece. Passou bem na corda vocal ali. É. Sim. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que é semelhante a um dente canino. Ah, porque ele é mais pontiagudo. Sim, é muito bom pra usá-lo durante uma chupada de rola pra você dar aquela abrida na uretra, sabe? Ah, pessoa? Aquela largada, você dá aquela forçada, aquela... Enfia a famosa rolha ali do vinho. Ah, vai abrindo o caminho, cara. Vai abrindo o caminho. Às vezes na lateral, né? Faz uma na lateral. É, exato. Você expande, é. Cara. Muito bem, Wesley Zop. Essa semana tivemos uma participação sua especialíssima, não tivemos? Sim. E onde você participou? Fui no Curva de Rio. Participou lá do excelente podcast Curva de Rio, podcast de humor, curvadirio.com, é o site deles. Vocês falaram de seres odiáveis. Ah, sim, de seres odiáveis, tanto exatamente. Tanto verdadeiros, seres verdadeiros, como ficcionais. Sim, ficcionantes. Sim, ficou engraçado. Você ouviu, Anderson? Ainda não, tô quase. Tá quase ouvindo. Não, mas não agora. É, espera terminar de gravar. Vou guardar o celular aqui. Eles falaram de você lá, que... te admiram muito. Não, que legal. Não era na parte do ódio, não. É. Ele falou assim, como a gente falou de tanto ódio, quem que a gente ama na podosfera? E daí falamos. Eu acredito. Então ouça lá, ouvinte, link está no post aí. Vamos então para o momento mais esperado, aguardado desse podcast, um momento sucinto, um momento mais curto do que a girombinha de Wesley Zop. Você não entende como que é rápido. É mais curto. Eu só não falo que é mais rápido que sua atividade sexual, porque todo mundo sabe que você é um monstro que tá demorando 1 minuto e meio agora. Agora eu tô dando palestra. Vamos ser o Jiraya do sexo. O Boston Medical Group lá ajudando pessoas desde 1990, né, cara? Muito bem. Tá preciso nas datas. Sou sócio majoritário lá. Eu não sabia. É você que responde meus e-mails? Então não. Não, não. Não. Ah, é a secretária, né? Tudo bem. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten. Muito bem, vamos lá para nossa queridinha leitura de comentários e e-mails. Começando pelos comentários, Jorge Augusto comentou no Chorume para Dementes. Mano, pensa num cara que riu pra caramba com esse episódio. Não, tô pensando. Você pensou em quê? Ah, eu pensei numa pessoa rindo bastante. Não, alguém pensei no Jorge Pontual, na verdade. Porque falou Jorge Augusto, pensei no Jorge Pontual imitando o Chewbacca e rindo do episódio. É isso que eu pensei, vou falar a verdade. Ele fala, foi legal quando vocês explicaram cada piada assim, isso na minha opinião vai fazer com que os ouvintes busquem as histórias anteriores. Ou já desista de vez, né? É, na hora que vê aquilo ali, fala, ah, deixa quieto. Chorume para Dementes, que foi o único episódio não feito pelo Chorume, foi feito aí pelos nossos ouvintes queridos, encabeçadas por quem? Renan Cirilo Alves, aí o rei da podosfera. E o rei de todo o coração, né? Sim. Outro comentário aqui, João Augusto Porto, lá no manual do jovem cabra macho moderno. Ele disse, dei like só porque leram meu e-mail. Amo vocês. Não sei se você tem que dar like só porque você foi citado ou não, João Porto. Tem que dar like se realmente você laicou. É, senão você não like. Você é do fundo do coração, penso. Sim. Mas tá aí, né? Hoje o quê? As relações são superficiais, são voláteis. Tem muito disso, Léo. Eu mesmo não escuto, eu só curto. Mas já tá bom. Mas já tá bom. Não, no seu caso, quem tem um problema auditivo mesmo... É bom até que não ouve. Depois acabar de falar que foi culpa nossa. É. Então, já tem 37 processos em cima do Wesley vindo da sua pessoa. Se for mais um por causa de problema auditivo... Aí... Não tem problema. Outro comentário aqui de Lucas Renberger. Não, lê direito. Lucas Renberger. Ah, tá vendo? É difícil ler direito. Desculpa. Às vezes eu sou preguiçosão aí. É. Episódio 77, putarias na mitologia grega. Ele fala, vocês são fodas com PH, Wesley Zop. Melhor podcast de toda a história, porra, de toda a era mitológica. Tá quando, entendendo não? Quando comecei a escutar, pensei que não seria um bom cast, já que o número de bolas era par. Mas me surpreendi. Parabéns. Mas é que eles não contaram que a Thay tem 3 bolas. Então, e aí? Isso é verdade. 3 bolas saborosas. Bolão branco. É. Bolão da sinuca. Sim. Muito bem. Josué Alessandro, episódio 77, putarias da mitologia grega. O Josué fala, pelo que vocês falaram, Zeus não é filha da puta. É só um aventureiro. Um amante da ciência. Desvendador de mistérios e teorias. Filho da puta mesmo é o oráculo. Beijos mitológicos do entre glúteos de vocês. Realmente. Esse cara, ele é poeta. Você percebe? Realmente, o oráculo é uma questão mais problemática. É, mas ele então é um aventureiro, filho da puta. Então. André Felipe, no episódio 78, Histórias Incrivelmente Normais, disse, meu Deus! Somente isso. Jusir do Izi falou, leram meu e-mail hoje, sou uma pessoa feliz. Ou não? Ué? É, porque felicidade é contraditório também, mas também, né? É pra deixar o mistério de quem tá lendo o comentário dele. Feliz, ou não. E porque a sua felicidade você não fica mostrando aí, né? Porque senão as pessoas invejam esse também. Esse foi então um e-mail de quarta série, fala pra ele. Obrigado, seus deuses da dança do brioco. Mas descobriram? A gente sempre tá mascarado. Mas a dança do brioco também, pô, uma coisa... É uma dança tradicional aqui de americana, que a gente... É como se fosse uma catira, mas você bate o brioco no chão. É como se fosse o balanga bago, mas em vez de balangar o bago, bate o brioco. É, então, é isso. É bonito de se ver, é bonito de se ver. A cabeça do brioco fica até lustrada, né? Fica até bicudo. Carlos Eduardo Kopp, no episódio 78, Histórias Incrivelmente Normais, também comentou: de tão ruim que é, vocês fizeram meu amigo chorar. Porra, cara, finalmente o reconhecimento. Porque quando a pessoa chora, é um tipo de emoção, não importa qual, mas é uma emoção. Estamos no caminho. Quando transborda a emoção, entendeu? A pessoa chora. Os olhos são a janela da alma. Exato. E a alma nunca é... Como que é? A alma alguma coisa, cara. Eu não lembro da poesia, Eu fiquei abalado. Acho que a alma é alguma coisa. Ou não é alguma coisa, porque afinal ela não é palpável. Talvez não é uma coisa. Mas você acha que alguma coisa é só palpável? Só palpável. Sei lá. Glúteo é alguma coisa, já que é palpável. Amor não é palpável. Não, amor não é palpável, então não é uma coisa. Não faz sentido algum. Você sabe o que faz. Daniel Moura comentou no episódio 77, Putarias da Mitologia Grega. Ele fala: foram as 2 horas de leitura de e-mails mais bem gastas da minha vida. Caramba. Oh, obrigado. Daniel Moura que... Não é pra criança isso aqui não, hein? Vamos deixar claro. Primeiro e-mail de Thiago Trabuco Bassan. Thiago lá do NPcast, Wesley Zop. Sim. Do Nostromos. Não pode falar mais Nostromos, porque tem o risco de ser processado. Mas então, nós podemos falar, quem não pode são eles. Né? É, Nostromos. E que tiveram que mudar de nome aí devido à fissura anal que o Trabuco teve. E daí, mediante fissura anal, o tratamento era mudar o nome do podcast. E não mudar só o nome do podcast, como mudar o nome deles também. Ah, é? Tiveram que mudar o nome. Como eles era? O Trabuco, todo mundo sabe que ele chamava Fátima. Bernardo? Não sei, não lembro o sobrenome. E o Eldak, você sabe que ninguém chama Eldak, né? Espero que não. Mas chamava como? Tereza. Daí eles mudaram, colocaram esses nomes aí mais pra questão do processo. Tereza de Calcutá? Não lembro. Mas... Não lembro o sobrenome. Ah, tudo... Não quero mentir aqui. Longe de mim caluniar alguém. Pelo o amor de Deus. O assunto era a trave! Peraí, só. Vou trocar de lado aqui que eu fiquei surdo. Obrigado. Ué, ele que escreveu. Ah, sim. E aí, Chorubitos? Aqui é o Trabuco lá do NPcast. Tenho 30 anos com um corpo de 50. É verdade, o cabeçota dele ali, o saco. Já tá bem velha, já, né? Já tá enrugado. Já é verdade, é verdade. Falando diretamente do norte do Paraná, ou seja, o sul de São Paulo, que o pessoal fala. Como queira, né? Como queira. E no ouvidinho esquerdo de vocês. Puta, justo no que eu não ouço direito, mas tudo bem. Tenho algumas histórias de na trave que eu acho que valem a pena. Ok, próximo e-mail. Não, ele mandou as histórias. Ah, ele mandou, tá. Primeiro, tem um subtítulo: fantasia sexual. Porra. Pega nessa estante aí, Anderson Negão, escrito KY pra mim. Vai. Toma. Vamos ler na cunheta isso aqui. Quando tinha mais ou menos uns 18 ou 19 anos, tinha uma amiga linda, Carol. Pele branquinha, cabelo ruivo, toda tatuada. Sério, a mina era sacanagem. Eis que saímos pra beber e a Carol me apresenta sua namorada, que honestamente não lembro o nome. Copos vêm, copos vão, a namorada dela começou a dar em cima de mim. Opa. Ou ele acha, né? É bom, copos vêm. O cara começa a ver coisas. O cara tá bêbado, a menina, sei lá, ri do caminhão que passa na rua. Ai, tá rindo de mim. Hipoteticamente, ela tava afim. Hipoteticamente. É, mas só de imaginar a Carol, o negócio já tá endurando. Olha, fazia 6 meses que não ficava duro, hein? E o bagulho rolou. Quando me liguei, estava furando o olho da minha amiga e me senti mal. Pô, talarico, filha da puta! Isso é talarico, porque ele era amigo da mina. Mas não tem nenhuma licença poética aí? Não tem nenhuma. Não, eu gostaria de saber, no fundo do coração, eu tenho, nesse caso, é talarico, filha da puta? Porque não tem uma licença poética. Mas como licença poética? Não, é porque é uma fantasia sexual. Mas ele tava catando a mina da amiga dele. Então, e não tava catando as duas. Tá, então vamos ver. Então ele se sentiu mal, ele fala, falei com ela e ela disse, no problema, fazemos isso sempre, ela disse. Vamos todos para o meu apê agora. Não, então... Aí tem licença poética. Aí não é nem talarico. É, porque então é um relacionamento aberto, é, pô. Aí sim. Gostaria de parar esse meio agora, pra dizer que foi tudo bem, né? Mas o título é na trave. Exato. Sabemos que alguma coisa não aconteceu. É. Então foram todos lá pro apê, ele falou, puta que pariu. Ia pegar duas minas, já tava quase com a rola explodindo de ansiedade. Chegamos na casa da Carol e beija aqui, beija ali, aí começou beija ali, e nada do aqui. As duas se agarraram tanto que não tinha mais espaço pra mim. Parecia uma bola de capotão murcha. Que você enfia o pé nela com força, mas seu pé volta. Fiquei correndo em volta delas igual o urso do Pica-Pau. Com a língua de fora. Mas sem poder fazer nada. Resumindo. Ainda bem que ela tinha TV a cabo na sala. Fui assistir Netro Geographic. E fumar na sacada. Puto, triste, frustrado e de pau duro. Que deve ser o pior. Enquanto as duas foram transar. Parabéns, cara, parabéns. Ele tentou se impor, feito urso no Pica-Pau. Né? Correndo de um lado pro outro ali. Ele correu em volta. É, vai saber. O que faltou pra ele foi ética. Isso aí foi um castigo. Pode ter sido aí. Então, na verdade, foi Deus. Às vezes Deus se disfarça de gostosa e namorada gostosa pra testar se você é um talarico ou não. Às vezes Deus se disfarça de uma gostosa ruiva tatuada chamada Carol. Fiquem espertos aí. Com a Carol. Com as Caróis. Às vezes também Deus se veste de travesti pra tentar você, né? Mas aí só foi só três vezes. Demissão na empresa é a segunda história que ele manda. Não, mas é na trave, então pode ser que ele não tenha sido demitido. Trabalhava em uma empresa de telefonia, atendimento de call center. Esse tipo de trampo não tem final de semana, feriado nem nada. A escala é feita e foda-se, você vai trabalhar. Você acha que é assim mesmo, Wesley Sop? Eu acho que é assim, eu acho muito bem feito, porque eu não gosto dessas pessoas que trabalham. Eu acho que faz muito bem. Eis que o menino maroto aqui caiu para trabalhar num feriado de carnaval. Combinei com outros filhos da puta que trabalhavam comigo de levar uma garrafa de vodka e mocar em um canto da empresa. Mais precisamente no terraço. Ou... Mas ficava difícil acertar. Área para fumantes. Ah, não, o pessoal ia fumar e já... Tomava uma vodka. Não sei se... Ah, tá lagada. Não sei se faria o carnaval dele mais feliz com isso. Mas também não faria mais triste. É. Já é uma vitória. É, acho que é pela aventura, né, que as pessoas fazem isso. Passamos a noite inteira saindo pra ir ao banheiro, um gole de vodka e voltando ao trabalho. Durante esse ato, um funcionário normal, entre aspas, achou a garrafa. Segundo consta, ele estava indo notificar alguém da empresa, mas o supervisor o viu antes disso. E o demitiu na hora, por entrar com álcool nas dependências da empresa. O cara ia ser um dedo duro também. Não. Às vezes, Deus se disfarça de garrafa de vodka. Pra ver quem é dedo duro, exatamente, cara. Exatamente. Até hoje essa história permanece intocável e sem explicação, mas se você foi mandado embora porque achou uma garrafa de vodka no trampo, se você está escutando esse podcast agora e foi demitido em condições similares, desculpa, cara. Não, mas a pessoa mereceu, porque ela pegou pra ir dedar, entendeu? Ela pegou pra ser uma desgraçada. E o que acontece com o X9? É demitido cedo. Pronto. Caramba. Ele fala, valeu, Lameruxos. Desculpe a ausência. Vou aparecer mais enviando e-mails ou comentando. Vocês são foda. E espero de verdade que vocês apareçam lá no NPcast para gravarmos um episódio juntos. O que, que a gente vai lá? É só chamar, cara. O Dudu que tem que convidar, então, né? Então, nunca agora... me convidaram. E aí? Convidaram você? Não, então. A mim não. Ia perguntar se convidaram o Negão, mas nem é do Chorume, então não ia perguntar. Mas eu fui convidado. Ô, filha da puta. Fala do Chorume lá quando você for. Mesmo não sendo do Chorume. Próximo e-mail, Cláudio Piccoli. O assunto é: estou bêbado demais para mandar um e-mail. Olá, poderosos seres chorumosos do Chorumundo. Consumi mais álcool do que deveria. Logo, mandarei 3 perguntas polêmicas. A primeira vai para todos. Rapidamente. Batata frita ou polenta frita? Batata frita. Polenta frita. Ó, eu vou ficar no... Polenta frita. Eu vai. Também vou pela polenta frita. Porque a polenta é mais é raro de conseguir. É. Mais... Traz mais saudosismo. Sim. A segunda vai para um ser que voa. Ganso. Pode Acho ser que você. Eu. Pizza de catupiry ou catupiry com pizza? Mas olha a pegadinha. É. Pizza com catupiry, o catupiry é o chamariz. É. Agora catupiry com pizza, você estava só comendo catupiry. Daí, quer um pouco de pizza? Pizza? Quer um pouco de pizza? Uma maçona de pizza. É, uma massa de pizza. Eu, não, mas, cara, não, eu... mas assada. Não, não, tudo bem. Não é uma massa crua, não. Mas eu sou meio tradicional, só vou de pizza de catupiry. É. Apesar de ser a última pizza que eu acho que eu compraria, né? Mas nas opções... É. A terceira vai para as pessoas que têm contido no nome a palavra Wesley. Negão? Que... Você, não, não, não sou eu. Léo? Léo, você deve ter. Graças a Deus, não. Não tem. Oh, graças a Deus e uma mãe sensata. Graças ao cartório, né? Que não permitiu. Hein? Pelo resto da sua vida, você terá a pior pizza do mundo para comer todos os dias. Ou terá a melhor pizza do mundo todos os dias. Mas saberá que o entregador fez sexo com a pizza. É a melhor. Mas eu já sei como foi feita. Não, não. Ela foi feita normal, mas durante o entregador... Ele ato... deu uma cabeçola. Foi lá. Não, pode ter sido passivo também. Enfiou no cu a pizza. É, pode ser, pode ser. No cu, sei lá. Porra, bicho. Bom, você tem que ir, porque é o resto da vida, cara. É o resto da então, vida. Então você tem que comer o quê? Coisa saborosa. Obviamente eu vou escolher a segunda opção. Eu penso que, como o Anderson Negão falou, o melhor da vida é o prazer, né? Você vai passar o resto da vida comendo uma merda de pizza, uma pior pizza. A pior pizza, e eu só posso comer isso. Exato. Ah, então, porra. Ah, não, espera aí. Tem um pequeno detalhe. Não existe nada que eu não goste, então talvez eu goste da ruim. Ah, pode ser com pelo de saco, fezes de rato. Não, não, não. Segunda opção. Não, não vamos discutir mais. Né? Eu quero a pizza com coito. Jean Trevasso, amigo de infância de Wesley Zop, mandou aqui. Apelidos é o assunto. Boa noite, locutores do lixo da internet brasileira e mundial. Boa noite. Alalube Super Troca de Óleo é o melhor apelido de todos os tempos. Realmente. Era o apelido do amigo do Douglas. Alalube Super Troca de Óleo. Eu penso que é fácil, né, de falar. É, o apelido tá para facilitar. É, né? Exato. Meu apelido de escola era Queijinho. É verdade. Porque um dia roubaram o queijo do meu lanche e eu fiquei chorando por isso. Porra, era meu queijo, cacete. Mas tudo bem, é... Não, mas queijinho ainda tá bom. É, queijinho podia ser pior. É o apelido light. Podia ser viadinho de merda, é. Né? Tá chorãozinho de bosta, né? Podia ser. É. Caras, na minha época de escola tinha muitos apelidos politicamente incorretos. Tinham 2 irmãos afrodescendentes, que um tinha o apelido de macaco e o outro de urubu. Sim. Hugo e Ivan, já falo já aqui. E não era por causa da melanina, era por causa que o macaco subia na árvore mais alta que tinha sem medo. Não só em árvores, muros, alambrados, postes. O cara subia no poste e pendurava no fio. Porra! É verdade. Esse era o Hugo, no caso. É, não. Macaco é um bom apelido nesse Sim, caso. Mas não tinha outro apelido aí. É, não. O que ia ser? Louco? Não, não dava certo. Eletricista da CPFL? Não, não é um bom apelido. É, não fica legal. E o irmão era urubu porque tinha o bafo de carniça. E é porque quando fiz prezinho com ele no balanço, quando o pêndulo tava alto, ele pulava e voava mais alto que um urubu. Talvez, não acredito, talvez empatasse. Vai. Não, mas é uma criança, né? Na visão do mundo de uma criança, pode ser, nossa, tá mais alto que um urubu. Também por causa do bafo dele, o urubu podia estar ali, né? No baixo. Procurando. Onde que tá essa carniça aí? Então, realmente. Às vezes trombava no urubu que tava ali, né? Tinha um com o apelido de Kiko, que na verdade era Chico em castelhano. E a mãe dele era chilena, sim. Sim. Calma, igual o Kiko do Chaves, é Francisco, né? Também. Exato. Tinha também um cara que chamava René. E o pessoal passava perto dele e perguntava, você renegou? E o outro respondia, reneguei. É bem cara de Wesley, né? Eu era um deles que respondia ou perguntava. Que renegava. Que renegava. Era a mesma situação quando um japonês passava e alguém perguntava se já pagou. Já paguei. Tinha o cara de ET, o óleo pardal. Deixa o Zop explicar essa, porque eles eram namorados. Ah, então você namorou o pardal? O pardal, eu vou explicar. Posso explicar? É, professor pardal, provavelmente. Não, vive não. Inventando as coisas. Não, uma vez a gente tinha aquela mania besta que teve uma época de aí. Pegar no saco um do outro. Não, quem dera fosse. De baixar as calças um do outro na frente dos outros. A gente tinha essa mania aí. Uma vez baixou a calça dele na rua. Ele tava sem cueca. Sem cueca, e passou uma velha. Nossa, não dá nem pra ver o pardalzinho. Ficou pardal. E ele fala, tio Tuco, leão, vesguinho, ponto e vírgula, assim, o cara era manco e arrastava uma das pernas. Ferrugem, catatal, quatro olhos, pescocinho, toshibe, mais uns que não lembro. Essa era a nossa classe do fundão da sexta série. Assim. Tinha o Fofão e o Queijinho também, que era aí o casal, então. Exato, Fofão era eu. Wesley Zop. A respeito aí do episódio de Conquistas Esforas, ele tem uma coisa pra falar. Nem percebeu o episódio passar de tão bom. Porra, aí sim, hein? As histórias do Boga, chorei de rir. Foi show. Infelizmente, tenho que dizer que o Zop não é talarico. Aleluia! Aleluia! Ah, mas ele deve ter falado alguma outra coisa. Apesar de ser um dos caras mais canalhas, mas não é talarico. Obrigado, Jean. Tanto é que uma vez uma tal de Silvinha queria estar aí pra ver a cara do Zop ao ouvir esse nome. Tá bem legal. Ele tá batendo uma punheta. É claro, não tem como não bater punheta. Que era uma verdadeira história. Gostosa. Se eu vi, que devia ter 65 anos. Né? Quem dera fosse tão nova. Tava louca pra dar pra ele, mas ela era meio que ex de um amigo nosso chamado Rogério. E o Rogério estava depressivo por causa dela e tentava se matar. Puxava briga embalada, tentou pular do viaduto, entre outras coisas. E a Silvinha não tava nem aí. Ela começou a dar em cima do Zop. Talvez pra provocar o Rogério. Mas ele resistiu e não saiu. Afinal, tem a cláusula no código Bro. É proibido sair com irmã. Porra, Léo. Mãe, mulher e ex de amigo. E ela falava pra ele assim, vem em casa, não gosto de dormir sozinha. Ou às vezes, comprei uma camisola nova, quer ver? E esse maldito Rogério, quando começou a namorar uma outra, ela encanou com o Zop e o Rogério ficou sem falar com ele pelo tempo que durou o namoro. Além de queimar o filme dele entre as amigas da namorada. Essa parte foi mancada, mas eu dei muita risada. É, pior que era verdade. Mesmo. Abraços e beijos na boca do convidado, então, por favor. Que delícia. E um chute com bico de ferro na canela de vocês. Pô, então... obrigado. Que seja na perna esquerda, então. Então, Jean Trevasso começou aí os advogados de Zop. Ah, meu Deus, eu achei que não ia chegar. Mas quem muito se defende, quem muito precisa de defesa é culpado. Não, peraí, pera aí, gente. Né? Foi um caso que ele não foi. Não, um caso que as pessoas não sabem, talvez. Não, né? não peguei. Não pegou a Silvinha. Hoje peguei. Você pegaria ela? Já que o cara não tá mais encanado, cara, não sei sim, né? Não, se eu tivesse encanado. Não, é claro até que não, hoje, pô. Até hoje. Claro que não, né? Mesmo o cara sendo filha da puta com você. Não. Amigo é amigo, cara. Não sei, não, se acredito nisso. Não, não colou. Botei pé nessa conversinha, não. Não colou, né? Não colou, não. Você percebeu ali, Léo, no código bro, ali não se pega a irmã dos outros. Não sei se você leu essa parte. Não escutei, o problema auditivo. Não, só pra entender. Tá. Leandro Lopes, o e-mail aí do ouvinte mais querido da podosfera mais também. Mandador de e-mails pro Chorume. Exato, melhor que ele, só todos os outros ouvintes, penso eu. Ele tá em segundo, então. é o segundo melhor. Assunto apelidos. Olá, amigos. Todo mundo conhece um testa, um bosta. Tá aqui o Wesley. É verdade. Um negão, pô, tá aqui. Ó. Um Zoreba. Graças à palavra por mim inventada, foi ele que inventou Zoreba. Um Zoreba, que é o ganso. Né? Sim. Todo tempo. E uma história boa. A minha, só me sobra ele, diz ele. Regus Boy. É o título. Regus Boy? Regus Boy se falava como se o Galvão estivesse falando com o R de Ronaldinho. Então fale. Na escola, esse menino andava sempre com a calça tochada na bunda. Ele passava e lá de longe no corredor a gente gritava: Regus Boy! E ele chorava. Um dia a inspetora de alunos veio com o Regus para chamar a atenção de um amigo meu, o maior pregador de apelido. Ela disse: para de chamar ele de Regus Boy! Ela falou desse jeito. Porque esse era o apelido. É, o apelido é assim. Ao que ele respondeu: mas ele vive com a calça tochada no rego. Ela olhou para meu amigo e disse: você vai parar com isto. Virou para o outro e tira essa calça do cu. E saiu. Acho que resolveu todo o problema. Porque uma vez que ele não tivesse a calça tolada, perdeu o apelido. Cara, as pessoas que eu vejo trabalhando no ambiente escolar como inspetor e diretor são as pessoas sem mais tato pra... Não tem tato, né? Uma vez tinha uma psicóloga escolar que trabalhava comigo, tinha um moleque sofrendo bullying. Mas era bullying pesado, o moleque apanhava. Então ele foi denunciar o bullying que ele sofria, mas na miúda. Sim. Daí... Ó, não tô denunciando nada, hein? Exato. Anonimamente. Sim. Só que daí eu tava dando aula, de repente a psicóloga bate na porta. Falou: posso dar um recado aí, falar com alguns alunos? Falei: ah, pode, né? Eu nem sabia do que se tratava. Mas a inspetora tá falando pra dar recado. É, daí ela entrou e falou, apontou pro moleque, que era o Lucas. Falou: ô, Lucas, foi lá na minha sala reclamar que vocês estão fazendo filha da puta. Nisso, molecada. Você foi reclamar, ô, cuzão? A gente vai te espancar, ô, meu amor. Esse cara... Ah, tá. Onde que ele foi enterrado, Lucas? Não, pelo amor de Deus, não fui eu, não. Eu falei: porra, que mulher sem tato, mano. Não, mas aí ela incentivou a que ninguém mais fosse reclamar. É isso que ela incentivou. Não, para com... É, não. Ela resolveu o problema dela, né? Pô, eu vou matar esse moleque hoje, não vou ter mais reclamação. Esse lance de apelidos me pegou em outro momento. Uma vez minha mãe estava no semáforo e havia um artista vendendo fitas cassete das músicas dele. Ela comprou duas, levou pra casa toda feliz e ouviu umas trocentas vezes. Eu achava legal que o cara não tinha braços e pernas, por isso vendia no semáforo, mas fazia músicas. Ele recebia o dinheiro. Sei lá, como entregava no a fita. Depositava no cofre. Com a nada, com a nada. Não, mas é que eu não tô nem zoando, eu não tô entendendo aí. Ele gravar é uma coisa, mas. Ó, quer uma fita? Eu quero. E aí? Não desce sei. Do carro e vem buscar aqui? Não. Eu ficava imaginando como ele faria pra tocar sem as mãos. Então, uma dúvida geral da nação. É. Eu não era bom de matemática. Talvez beatbox. Sim. Mas tocava muito bem esse tal de cotoquinho. Um abraço, Leandro. Um abraço. Próximo e-mail, Olavo. Assunto muitas demências. Olavo, lá do TambaCast. Sim, um podcast especializado em tambaquice. Sim. Só falando de tambaquice. É, gostei, vou começar a escutar esse. Ah, esse você vai ouvir. O de vocês eu já não escuto. É. Agora eu vou. Agora o TambaCast, sim. Sim, parece legal, o nome é legal. O nome é legal mesmo. Olá, Chorumossos, de volta aqui, Olavo Montenegro. Parente de quem? Fernandinha, né? Ah, você que era do Oswaldo. Ou do Olavo Bilac. Diretamente da Paris dos Trópicos, Manaus. Sobre o episódio na trave, tem uma história de uma quase suruba. Porra. Estava eu com um amigo e duas amigas num bar bebendo todas. Vamos chamar as amigas de Kelly e Geralda. Nossa, mas não que seja mesmo. A Geralda deve ser zoada. A Kelly ainda parece ser ajeitada. Pinta o cabelo de verde, sei lá. Pra proteger suas identidades, então ele adotou esse nome. Kelly Geralda. Kelly era uma negra linda, baixinha, voluptuosa e sensual. Imaginei, pô, imaginei que sim. Caralho! Sim. Só de falar que a mulher é voluptuosa já me dá um tesão, bicho. Salta a veia principal do pau ali, aquela central, aquela, sim, sim. Aquela que você aqui manda... comanda, aqui aquela comanda. Aquela que você manda no nudes, aquela que sim, você manda no nudes. Era um cheiro de rola aqui, mas tudo bem. Era uma amiga com quem eu já tinha ficado e às vezes me apresentava amigas e eu apresentava amigos a ela. Então era uma troca ali. Era uma troca de favores. Durante a festa, Kelly me fez uma sugestão ao pé do ouvido. Olavo, pega a Geralda que tu come nós duas hoje. Caralho! Oh! O mundo precisa de pessoas assim, cara! Eu ia desmaiar ali na hora. Cara, o mundo precisa de pessoas assim, porque às vezes a pessoa tá pensando isso. Mas não quer. Ah, não. Ai, se eu falar. Que a sociedade vai falar de mim? Foda-se a sociedade, enfim. Vamos comer nós duas mesmo, é claro, porra. Parabéns, Kelly. Parabéns, Kelly. Tô com medo ainda da Geralda, mas tudo bem. Da Geraldona. Subitamente eu comecei a avaliar os prós e os contras. Não, mas o que avaliar? Calma. Geralda era uma mulher alta e bem pouco atraente. Na verdade, era bem feia. Mas a oportunidade de fazer homenagem era maior que tudo. Exato. Puta, até com duas cadelas. Podia ser uma hipopótama. Podia ser uma cabra e uma mulher já tava dentro. Claro, pô. Cara. Então eu aceitei a proposta. Comecei a ficar com a Geralda e a Kelly ao mesmo tempo na balada. Pô! Tem uma puta moral pro cara aí na balada. Um amigo, chamaremos de Carlos, olhando a situação, perguntou se eu poderia participar. Amigo, filha da puta, né, cara? Não, esse cara não, tem que morrer. Não, eu já conheço. Você nem é meu amigo, já cortava amizade ali na hora. Nem te conheço, cara. Nem te conheço. E Kelly concordou. Depois de muita bebida, fomos pra minha casa e aquela situação que tinha tudo pra dar certo foi por água abaixo. Kelly, ao adentrar minha casa, começou a vomitar na minha sala e então desmaiou no sofá. Carlos, então, decidiu ir embora. Ah, agora vai. A Geralda não encara, filho da puta. O Olavo é o herói aqui, cara. Claro que é herói. O Olavo é o herói, porra. O cara dá. Meu negócio é aquele voluptuosa. É. Geraldina. Eu tive que limpar o vômito daquele sozinho e, ao acabar, me deparo com a Geralda seminua me olhando. Comecei a avaliar a situação. Após decidir o desfecho da noite, comecei a bocejar e fui dormir. Final da história, ninguém comeu ninguém e limpei vômito à toa. Mas foi uma situação na trave! Porra, realmente. Amigo. Cara... A culpa foi do Carlos. Esse Carlos é o maldito, cara. Não se culpe não, Olavo. Não, a culpa é do Carlos. Você é um herói, você é um guerreiro, cara. Você vai receber aí em Manaus a medalha do Chorume de você. Porra. É um guerreiro. Você é um herói. Você é um herói na vida. Mereceria mesmo. Cara, puta. Cara, liga pra esse Carlos e... Filha da puta! E desliga. Mas todo dia, 6:30 da manhã. É. Sobre o episódio de apelidos, lembro de vários apelidos da infância. No meu círculo de amizade poderiam ser encontrados figuras como Peichon, provavelmente um peitudo, né? Orelha, provavelmente Orelha Miguel. Sim. Spino, aquela caveira do Killer Instinct. E etc. Na adolescência... Etc. era um apelido? Ele pode ser, etc. cara. Uma pessoa que ficava dando os vários exemplos. Sim. Ou fazendo pergunta idiota no meio do podcast. Pode ser. Na adolescência tivemos vários apelidos carinhosos, como infarto, meia-noite, maisena, perigosão, capivara, entre outros. Destaque para um amigo que carinhosamente apelidamos de cemitério de peixe, pois sua face era violentamente infestada de espinhas. E para Bob, um amigo bem magricelo que foi apelidado assim porque era diminutivo de bomba, que era diminutivo de Bombastos, nome de um famoso cientista no mundo da química. Porra, os caras eram... Buscava. Pesado nos apelidos. Os caras tinham uma ciência, criavam uma árvore genealógica dos apelidos. Quanto ao meu apelido, durante anos fui conhecido como Bolavo, porque, sim, parece um bolovo. Bolovo é gostoso. Exato. Finalizando, deixo uma pergunta polêmica para o ser mais apelidado do podcast. Anderson Negão. Você preferia sentar em uma rola com a cabeça espinhosa? Não com espinhas de pus, não, aquelas espinhas. Espinha de ouriço. Isso. Tá. Como se tivessem pregos saindo da glande. Ou comer um cu que dentro tem um cacos de vidro. Porra, isso aí tá muito fácil, né? Porra, cara, eu não posso sacrificar meu pau, cara. Desculpa. Não, não, mas você tá olhando por uma ótica errada. Como assim? Você vai estar comendo um cu, cara. Com cacos de vidro, não, você tá entendendo? Mas... Eu vou rasgar meu pau, filho. Não, Wesley Zop. Pense aqui, quem você quer pensar? Vamos. Quem é, sei lá, aquela modelo famosa lá do brasileiro, como que chama? Ah, Gisele Bündchen? Gisele Bündchen. Ela chega, Wesley. Comeu um cu de caco de vidro. Tá escolhendo. É fácil, não falei era fácil. Era fácil. Eu tinha visto por essa ótica. É que quando falou comer o cu, você já pensa no cu masculino. Não, não era nem isso. Eu tava preocupado com o com casca de milho. Esse é o seu problema, cara. Não, mas não é, é que eu pensei no... Aquela bunda peluda e o cu com vidro. Aí o cara pensa, ah, vou dar o cu, já tô acostumado. Mas coisas boas podem acontecer pra você, Wesley. Enquanto Obrigado. Você tiver esses pensamentos negativos pra cima de você, você eu vou se sempre acabar tomando no cu. Você tá perdido pra você mesmo, cara. É verdade. Não é igual o Bolavo que teve um Carlos pra atrapalhar a sua vida. Você se boicota. É verdade. Porque você acha que você não pode receber todo o amor que você merece. É. E você pode, ué. Pode ser. Muito obrigado. Gisele Bündchen, esperando você aqui. Pode vir com o caco de vidro mesmo. Não tem problema. Tranquilo. O próximo e-mail de Ícaro Pinto. Ícaro. Não, Ícaro Pinto, sim. Episódio 74 apelidos. E aí, seus lameruxos? Aqui é o Ícaro, também do Tambacast. Ou o Ícaro Pinto do Telegram. Ou o Ruivinha da Boleia, aqui onde eu trabalho. Ah, agora lembrei. Que... Questionei minha sanidade várias vezes antes de conseguir enviar esse e-mail. Dessa vez venci e aqui estou, porque a pessoa fica ali, o anjinho falando, envia o e-mail, e o diabo falando, não envia o e-mail. Não seria o contrário. Acho que não. Sobre o episódio de apelidos, tem muitos apelidos que ficaram de fora. Eu trabalhei na diretoria de um time de futebol americano por um tempo, e um fato interessante é que todos os jogadores tinham um apelido. Tínhamos o NariQuest, Kyle B, Megamente, Frank Aguiar, Sinestro, Majin Buu, Elefantias e Cerebral e outros. Uma pena que era apelido, porque se fossem os nomes reais, era um puta time, cara. Eu não ia enfrentar, não. Era um time foda, mas tudo bem. Tinha um falecido amigo meu que pegava no meu pé. Não depois de morto, caso alguém tenha confundido, mas enquanto ainda respirava. Sim. Mas poderia estar no leito de morte ali. Mas ainda vivo. Sim. Sempre fui gordo e ele me chamava de chupeta de baleia, rolha de poço, acaba rancho e etc. Mas eu não deixava barato. E como o rapaz tinha acutes de ébano, ele era constantemente chamado de picolé de piche, meia-noite, peito do pé do Pedro, tia Anastácia, senhor Popo, passado de bandido, sim, é um passado negro, ele fala, exato, exato. Blackout, etc. O que, que você achou desses apelidos? Eu achei racista. Mais bons apelidos, ou não? Mais bons. Vamos ter que admitir. Porque é racista se a pessoa falar na intenção do racismo. Porque assim, não, é engraçado. Se é só pra chamar a pessoa. Vai, sei lá, um nome qualquer. Sim. Quero aproveitar a oportunidade e deixar uma pergunta polêmica pra aquele que destruiu Sodoma e Gomorra porque esqueceu a torneira aberta no último andar. Foi eu mesmo. Porra, mas foi inundado Sodoma e Gomorra? Não foi inundado. Ah, mas Deus ficou bravo com o desperdício. Deus ficou bravo com o desperdício. Meu Deus, essa água. No último andar, filha da puta. Na verdade, ele tentou acertar o Wesley Zop, mas o Wesley Zop foi disfarçado de filha de lote. Embora. Quer entender mais sobre isso? Choromelas religiosas. Choromelas religiosas é um episódio. Você tem duas cadeiras. Cadeiras? Cadeiras. Você realmente tem duas cadeiras. É isso que eu ia falar, né? Ele tá me investigando. Em uma está sentado Gabriel, com a cabeça da sua mãe e voz da sua tia Carmen, falando impropérios no máximo que sua mudez permite. Sim, é, porque ele é quase, a Carmen é muda, quase sim, o Gabriel sim, mesmo. Conhece, é quase o Gabriel mesmo, porque ele parece muito a sua mãe. Quando ele fala, ele não, era não melhor que fosse nada, mudo, né? É verdade. E na outra está o Ganso, com a cabeça da eleita dos seus afetos. Sim, você é realmente apaixonado por mim. Fazendo urro igual ao Anderson Negão no show do Choro Milhão. Como foi esse urro? Isso que eu falava, repita. Isso é um urro pra ele. É o urro do Anderson Negão. O currano, claro. Cara. Em quem você senta e quem você chupa? Obviamente você vai ter que sentar em um e chupar o outro. Ah, Deus. Observação. Tem que sentar, senão o rifle mágico te matará. Observação 2. Os paus são magicamente modificados e têm 30 centímetros. Obrigado, Ícaro. Obrigado. Obviamente, o cara não me deu escolha. Não. Porque uma vez que tem a mãe no meio aí, você tem que ser passivo pra sua mãe. Você não vai querer ser ativo em cima da sua mãe. É. Então tá. Você não vai poder fazer uma cupeta na sua mãe. Não, não posso fazer cupeta. Só posso sentar no pau dela. Sim. Então, obviamente, eu sento no colo de Gabriel Asbar com a cara da minha mãe. Você é doente, cara. Não tinha outra opção, ele te cara. Deu a opção, sim. Qual que era? Ele falou, se você não sentar, o rifle mágico te mata. Morre, filha da puta. Ah, eu não, eu quero morrer. Ah, agora que falou. Não, cara. Não, eu não quero morrer. Sentou na mãe, já era. Já tava me chupando, já tava com uma máscara aqui, tava com uma máscara vindo direto do Suriname aqui. Não, quero amor. Me dando uma bela mamada e agora vai pro rifle. Eu não tinha começado a mamar. Não, não tava chupando aí. Ele escutou do rifle, já tava imaginando. Não, né? eu não li, eu escutei rifle aí. É claro que eu quero a morte, filho da puta. Próximo e-mail, Juliana Felipe, o assunto conquistas. Opa! Nossa! Eu nunca acredito quando ele leu o e-mail da Juliana Felipe. Esse de conquistas e foras foi muito bom. Tá vendo como que ele lê? E o apelido do convidado é Boga. Sério isso, gente? Sim, foi a gente que apelidou. Mas tá é bom. O apelido dele agora. É. Né? E tenho que concordar com o Wesley que ele não foi talarico. Aê, Juliana! Na verdade, a menina que foi filha da puta porque ela namorava e ficava dando corda pra ele. Não, ela não dava corda pra ele. Obrigado, Juliana. Obrigado. Ou melhor, obrigado, doutora Juliana, minha advogada. Minha obrigada, doutora. Se ela não queria nada, por que já não cortou pela raiz? Sei lá, só acho, diz ela. E depois ainda fala que não namora mais pra ver se ele chegava junto. Não, não falou que não namorava mais. Falou? Falou? Não namoro mais, daí eu cheguei e ela falou, é porque agora eu tô noiva. Não sei, cara, pra mim, não sei. Não, eu não quero nem falar nada, meus advogados falam. É. Quem muito precisa de advogados, né, é culpado. É, provavelmente é inocente, concordo. Ele é inocente, senhores juízes de Xaveco. Vai inocentar o Wesley, não sei, vai. Não sei, acho que o Wesley é inocente, não sei se... Não existe isso. Jamais, jamais. Não sei se já existiu. Beijos pra vocês, meus locutores favoritos. Essa foi o... Ela só entrou pra me defender? Foi! Porra, obrigado, Juliana! Descobriu mais um fake do Zop aí. Quem era, poça. Aline Vieira mandou um assunto. Meu Deus! Mel? É, Mel Deus. Olá, Chorume. Conheci vocês graças ao Zop que tava jogando Gartic essa semana e perguntei por que o nome dele era Zop Chorume lá no Gartic. No Gartic é esse meu nome. Ou seja, o bicho tá todo desesperado que entra no Gartic, numa sala desconhecida. Pra fazer propaganda do Chorume, cara. Tudo bem. E daí ele me passou o site. Oh my God, nunca ouvi um podcast tão engraçado. Vamos supor que ela já ouviu outros podcasts. Ah, sim. Tudo bem que eu não sou de ouvir muitos, mas do que eu ouço, vocês são de longe os melhores. Parabéns, beijo. Aê, muito obrigado. E o último e-mail dela, Sofia Tourinho. O assunto é conquistas e brigas na trave. Caramba. Esse é o título? É. Caramba, gostei. Bom dia, meninos do meu coração. Eu não mandei e-mail nos outros, mas quando ouvi esse último sobre conquistas, lembrei de uma história que une o de brigas com o na trave e o de conquistas e foras. Porra! Caramba. Eu gosto de pessoas assim, cara. Já, é sucinto, não, né? Manda numa só. A pessoa consegue pegar todos os episódios e já faz, ter uma história. É, imagina ela mandar 3 e-mails iguais. Cada um botando uma parte. Né? É verdade. É, então. No ano retrasado, fui convidada para ser madrinha de casamento e como eu não namorava, o noivo chamou um amigo dele, Lucas, para ser o meu par. Até aí tudo bem, tudo normal. É normal. Antigamente era mais comum você chamar pessoas que, pô... Que não são casais. Que não são casais, sim. É verdade. Porque às vezes a pessoa só namora, você chama pra ser padrinho e madrinha, e daí a pessoa termina, e daí, porra, que é caralho verdade. É isso, né? Antigamente era mais comum. Não, e outra, é uma amiga sua de muito infância, chegada, é. Ela não namora, por isso ela não pode ser madrinha. É, né? Então, é um negócio... Não, tem razão. Acabar com essa tradição maldita. O Lucas, na intenção de me conhecer, para não sermos estranhos um ao outro no dia do casamento, pegou meu contato com o noivo. Me ligou, combinamos de tomar um café e foi esse dia que conheci o deus nórdico chamado Lucas. Oh, eu fiquei de pau duro. A veia agora deu aquela engrossada, sabe? Me apaixonei na hora, me apaixonei pelo jeito que ele andava, pela barba dele por fazer, pela camisa com bom caimento, enfim, eu estava até desnorteado. Ah, Beto Jamaica! Não aguentei, não aguentei. Quando nos cumprimentamos e eu senti a barba dele no meu rosto, eu tive a certeza que nos casaríamos em 15 dias. Ela melou. Caramba, porra, não, bateu palma, bateu palma. Bateu palma, melou a carcinha. Cara, não, eu gosto de pessoas assim, cara. Não, fala assim, direto, cara, é isso. Tomamos café, rimos e falamos dos nossos trabalhos e de como é interessante o giro da Terra, que eu não sabia calcular a massa do chumbo e nem uma velocidade que uma lagarta vira borboleta, entre outras coisas. Porra, esse Lucas é interessante. Falaram assim, de tudo. O cara é foda pra caralho. Até eu quero ele agora. Fomos embora cada um pro lado. Saímos mais umas 5 vezes antes do casamento. E ele não chegava em mim. E eu muito menos chegava nele, pois sou muito tímida. Dia do casamento. Fomos lindos. Respondi sim junto com a noiva. Cara, casamento é uma coisa que afeta todas as pessoas, cara. A pessoa tá ali envolvida no amor. Não, né? As mulheres, elas ficam, porra, sonhando. Os homens falando, será que um dia eu vou ter dinheiro pra fazer uma festa dessa? Eu não tenho dinheiro nem pra batata frita. Exato. Filha da puta colocou batata com bacon. Exato, cara. Até as crianças ficam pensando, por que eu não sou a noivinha, não sei o que lá. Eu sou um moleque, filha da puta, mas tudo bem. Fomos para a festa e estava tudo magnífico. Bebi um pouco demais e subi no palco na hora que a banda perguntou se alguém queria fazer um brinde aos noivos. Porra, isso é um filme estadunidense, cara. Não, isso outra, é muito bonito, cara. Ela não chegou no cara porque era tímida. Eu mas nunca vi no palco. É, né? Fazer um discurso. Eu nunca vi um brinde de casamento. Só vi em filme esse caralho. Mas tudo é bonito, bem. É bonito. Meu discurso foi sobre a amizade que eu tenho com os noivos e de como as ocasiões mais corriqueiras de nossas vidas podem unir almas gêmeas. Essa parte eu tava falando pro Lucas. Da alma gêmeas, né? De todos acharem que fazia parte do discurso aos noivos. Até, olhando no olho do Lucas, né? Até que, finalizando o discurso, eu falei, Lucas, eu te amo. Puta que pariu! O coração tá batendo forte, filha da puta. Parabéns, Sofia. Cara, tá apertado. Tá apertado aqui. Cara, isso é... Isso talvez é um filme, talvez um filme. Eu esteja sentindo esse aperto no coração porque o pau tá veiudo. E tá faltando sangue. Tá faltando sangue. Eu doei sangue hoje cedo. Pra encher 4 centímetros tem que ter sangue pra caralho. Alguma coisa é errada, porque desde o começo esse cara tá de pau duro aqui, cara. É você, Leandro. ele. Todos olharam pra ele, nos aplaudiram e quando eu desci do palco, ele me pegou nos braços e me beijou. Porra, ah, bicho! Seria ótimo se fosse verdade. Pois essa última parte, depois de todos nos olharem, a namorada dele subiu no palco e me deu um tapa na cara. Desceu e foi embora gritando palavrões de baixo calão. O Lucas foi atrás dela e ambos nunca mais olharam na minha cara. Acho que uni bem os três temas, obrigado. Uniu muito bem. Cara, seria muito bom, porra, se fosse verdade. Caramba, bicho. Então ela mandou, nossa, um Lucas, eu te amo. É, nossa, e a outra subiu, deu tapa na cara dela. Caralho, bicho. Nossa, aquilo ali ficou o negócio da festa, mano. Não, acabou com a festa. Não, os noivos gastaram R$60 mil na festa. E todo mundo só vai comentar lembra daquilo ali. Exato. Ninguém vai falar, nossa, você viu a noiva bonita? É. Nossa, você viu o molho da carne do buffet? Você viu aquele docinho teta de nega que serviram? Você viu aquelas batatinhas? Ninguém vai falar ninguém isso. Ninguém vai falar. Todo mundo vai falar, porra, você viu a mina que falou que amava o cara que tinha namorado? E tomou um tapa na cara? Encontrou ele só 5 vezes e já falou que amava. Porra, mas eu também amo o Lucas. Depois dessa descrição. Não, todos amamos Lucas, né? Sobe essa hashtag aí. Os caras saem 5 vezes e ele não fala que namora, velho? Também. Foi, que... não, cara, foi bem liso esse cara também. Tem uma coisa, não. Primeira coisa. Se você é uma pessoa decente, você chega lá, liga pra uma madrinha e fala, vamos nos encontrar, você é um cara gostoso, porque quem é gostoso sabe. Mas será que ele sabe? Será que ele tem a confiança? Não, não. O cara sabe que é gostoso. Ah, é? E daí... ele vê, vai no encontro com a menina. A primeira coisa que você fala, ó, porra, então, não tenho namorada. É, a gente vai ser padrinho e madrinha, mas eu namoro. Não, não, não precisa ser tão direto assim. Falou, ô, recebi uma mensagem da minha namorada. Ah, dá uma tem um jeito, assim, então. Tá tomando café, opa, vibrou, mas nem vibrou. É. Opa, o que é isso aqui? Ah, é minha namorada. Ô, minha namorada, hoje vai trabalhar até tarde, eu tô com esse pau duro à toa. Mas falou que tem namorada. Exato. Sim. Então, não sei não, cara, esse Lucas aí. Não, foi bem filha da puta. O Lucas tava com... Garoteou. Ele garoteou. O cara garoteou, entendeu? Sofia Tourinho, que eu conheci, Wesley Zorro. Conheceu ela? Na minha cabeça, eu acho que sim. Eu acreditei. Porque quando lembra quando a gente foi naquele encontro do Léo, lá de podcaster? Sim, sim. Então, no transporte público, que a gente foi se encontrar lá, no transporte público, eu vi uma pessoa com dread ouvindo um podcast e rindo muito. Poderia ser o Churume. Não, rindo daquele jeito, só poderia ser Churume. É, claro. Daí, a Sofia já mandou um e-mail aqui, falando que tem dreads, parece uma mendiga. Então, exatamente. Eu pensei, nossa, Sofia Tourinho rindo. Mas você nem conversou com ela. Não, nem conversei, porque eu não queria atrapalhar ela. Ah, ou escutando o Churume. É, entendeu? Pô, esse tipo de coisa. E no caso, em São Paulo. É, isso. Às vezes ela, sei lá, é do Guarujá, né? É, pode Mas ser. Mas podia estar lá também, cara. Poderia estar indo no São Paulo naquele dia. Esse foi o nosso último e-mail. Oh, caramba, cara. Plot twists, reviravoltas. Virava um filme isso. Foi sensacional. É, se ela não copiou de nenhum filme, né? Ah, claro. É verdade. Então, depois dessa rápida leitura de e-mails aqui, vamos para o tema que é o que mais nos interessa, que nos reuniu aqui nessa bela manhã de sol. Nessa bela conversa entre amigos, nessa cremosa participação de Léo Santana, o cara que pega a irmã do Wesley. Gostei de vocês sempre frisarem isso. Né? Eu gosto da sua cara de abatido. Obrigado. Guarda seu skate. Não. Agora tudo bem. Depois de 6 anos de casado já, Léo? 6 anos de casado. Eu gosto da cara de superior que o Léo olha pro ela. Jamais. Olha por cima, ele te olha por cima da careca. Concordo, eu sempre... eu sinto o olhar. Peitão estufado. O olhar dele é palpável. Peitão estufado do tipo, você sabe que é o gorilão aqui, né? Você sabe que eu pego ela mesmo. Qual é o tema de hoje, Anderson Negão? O tema de hoje é pescarias e causos. Muito bem. Porra. Então, é aquelas histórias, todas as vezes que a gente pegou na vara e deu aquela mergulhadinha na ponta da vara. Sim, sim. Tendo sucesso ou não. É, mas o caos daí mostra que você sempre teve sucesso, né? O caos é a hora do sucesso. Quem dera um dia eu ter coragem de falar que eu tive algum sucesso aqui. Então fica aí, ouvinte, vamos ouvir a história desses pescadores de plantão aqui, desse pessoal aqui do Pesca e Companhia, do Minha Terra, Minha Gente, sei lá, essas porra de programa aqui. Terra da gente. Aí eu tá bom. Siga bem pescador, esses caralho é quatro. Vamos ouvir aí. Pescadores espetaculares. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Muito bem. Então temos aqui Léo, cunhado do Wesley aí, Léo Santana. Pescador profissional? Sim, já. O que difere de um pescador profissional de um pescador amador? É você ter um molinete e uma carretilha ou nada a ver? É a experiência, né? Tem pescar na lança também. Sim. Cara bruto, sem frescura. Moldado a machado. Sim. Catar o peixe na unha. Na dentada. Mergulho e dá uma mordida no peixe. Mas na pesca esportiva. Na profissional. Profissional. A pesca esportiva, Léo, aquela necessariamente que você pesca e solta? Ou nada a ver? Eu não sei. Sim, sim. A pesca esportiva, você pesca e solta, né? Porque eu conheço muita pessoa que pesca e não come peixe. Ela fala, quando eu quero comer peixe, eu vou ao mercado, filha da puta. Ele vai na pesca esportiva. Ele vai na pesca porque existe ali a ambição da conquista, né? Acho sim, que é uma questão de conquista, de captura, de caça. De ser eu sou foda. É, de eu pesco minha comida se eu quiser, se eu não fosse alérgico a peixe. Mas, ó, posso pescar. Um dia eu posso ter uma última refeição, sim. Muito bem. Eu confesso, cara, que eu como pescador, eu sou um zero à esquerda, cara. Eu não. Eu sempre fui um menino que sonhava em pescar, cara. Mas sabe que não é muito difícil aqui em Americana, no interior de São Paulo, não, é fácil. Não, né? É fácil, não é difícil, é. Mas eu cresci numa Americana que já era urbanizada, rios todos poluídos. Então já era mais difícil. Então você tinha que ser levado pra pescar. E eu sempre achava que seria uma emoção do caralho, que você ia, porra, altas aventuras e confusões, a sede da conquista, cara. Mas eu sou um cara que, sinceramente, eu não gosto de pescar, cara. Eu criei tanta ansiedade, assim, sei lá, fui pescar a primeira vez com 10, 12 anos, sei lá, não lembro. E quando eu fui pescar, eu não curti, cara. E porque quando você vai pescar, primeiro você tem que ficar em silêncio, né, porque você tem que ficar parado, é um momento que você precisa de muita concentração e eu não consigo, cara. Mas em silêncio você consegue ficar, porque você não é um cara frital. Não, em silêncio eu consigo ficar, mas eu não consigo ficar parado ali, esperando a situação, entendeu? E porra, normalmente você vai pescar com alguém que você gosta. É verdade. Você vai pescar, sei lá, com um parente que você curte, um amigo, então você quer conversar com a pessoa. É verdade. Você não vai pescar com um desconhecido que você achou no elevador, vamos pescar? O cara puxou. Já que eu não tenho papo com você, vamos pescar. É, entendeu? Então, porra, eu nunca me adequei à pescaria assim. Tenho algumas histórias de pesca, assim, sim, mas, sim. Sei lá, dá uma rodada de cu ou pescar? Dá uma rodada de cu, provavelmente vai ser minha opção. Mas você falando que não... Que você vai pescar com um amigo e tal, mas já aconteceu com a gente de estar num bar conversando sobre pescaria e chegou um senhor falou, ah, vocês vão pescar e tal, né? Vocês são fodão? É, vocês são pegador de vara profissional e tal. Mas você tava conversando com amigos seus. É, tava uma roda de amigos conversando e arrumando a tralha e tal. E falou, onde vocês vão pescar? Falei, ah, a gente vai lá pra Pereira Barreto. Vocês já estavam indo e parou nesse barco? Não, estávamos aqui, Americana ainda, planejando essa pescaria. Aí o senhor falou assim, ah, mas aonde vocês vão ficar lá? Não, a gente vai ficar na beira do rio. A gente é foda. A gente é foda, aventureiro, né? Assiste... Vou ficar com meus mamilos à mostra. Pelados e largados, né? Se vira, né? Se vira, gente, se vira. Ele falou, não, eu moro lá. Eu tava aqui na casa da minha filha e toque meu endereço, telefone, quando vocês chegarem lá, vocês ligam pra mim. Ué. Caramba. Sem conhecer. Ah, isso. Sem conhecer o tiozinho lá. Fomos pra lá. Mas você acha isso normal, Léo? Desculpa. Não, normal. Pescador conhece, identifica outro pescador. Deixa eu sentir o cheiro das pontas do seu dedo. Ah, é pescador. É pescador ou bufeteiro? Não sei. Acho que pescador. Não é nenhum Lucas, então é um pescador. É pescador. E a gente, nós fomos pra lá, ficamos 3 dias na casa mas dele. Mas vocês ligaram mesmo e falaram... Ligamos, falando, tamo indo. Mas como assim, vocês falam, lembra do cara que se abordou no bar? Sim, falamos pra ele, falou, ó, nós tá, vamos pra aí, pode? Ele falou, pode vir. Chegamos lá, tinha um cômodo no fundo da casa dele lá, já tava ajeitado, levamos colchonete daqui e ficamos 3 dias na onde, casa do cara. Onde, por acaso, também, dois amigos seus sumiu. Pegaram alguns órgãos. O albergue, né? O albergue, chegamos lá. Chegamos lá, fizemos uma compra pra ele no mercado lá, abastecemos a geladeira e ficamos lá, velho, 3 dias, sem conhecer o cara. Mas pescaram? Pegamos. Ou só foram pescamos. Dar o cu pro cara? Peraí, você pescamos. Falou pegamos, você pegou o cara? Pegamos peixe. E onde era isso, cara? Isso é Pereira Barreto. Pereira Barreto é São Paulo? É interior de São Paulo, divisa quase... com o Mato Grosso. Um bom lugar pra se pescar, bom, um bom lugar pra se pescar e pra viver lá. Segundo o velho. E se viver, se viver na casa do cara. É, você vê. Exato. Se viver na casa dos outros, qualquer lugar é bom. Aí é bom, né? E o rio que passa lá é o Tietê. Ah, Tietê limpo. Tietê limpo. Sim. Tietê limpo já lá. Diga uma coisa, na beira do rio você fica com seus mamilos de fora recebendo picadas de muriçoca ou você tem uma técnica aí? Não, já tenho... uma roupa própria para isso, uma proteção. Tem uma roupa própria? Sim, anti-mosquito. Descreva aí. Descreva aquela de apicultor? Sim. Não, descreva aí, porque... Negócio... Uma das coisas que me incomoda na pescaria é a quantidade de mosquito que vem te perturbar e coisas desse tipo. E até uma coisa interessante que aqui na área urbana, nenhum pernilongo me pica. Mas na beira do rio, muriçoca não tem... Não tem critério. É, vai no sapo, vai em você. É. Branco do olho. Não tem critério. Cabeça do pau, bicho. Você aperta o pau, são uma muriçoca na sua uretra. Mas qual roupa que você usa? Não, uma camiseta de manga longa pra não... Ah, então você vai. Tu pode estar aquele sol, foda-se. Pode estar, você tá de calçadinhos, bota. Camiseta manga longa e bonezinho. Bonezinho e protetor, ou chapéuzinho, né, de pescador? Não, um boné, né? Não, mas o boné é que você põe também uma camiseta na cabeça. Pra você proteger a nuca e a orelha. Sim, ah, sim. Porra. Ficar o cara é profissional mesmo, né? Eu que vou de sem camisa e de sunga pescando. E fica nadando no rio. Espantando peixe. Ah, não consigo pegar peixe nenhum. Eu nadaria no rio se eu soubesse nadar, né? Ah, ajudava bastante. Tem um detalhe aí, tem um detalhe. Então, Wesley Zob, começa aí contando sua história aí de pescador, aí de pescaria. Como foi aí seu primeiro contato? Você pesca atualmente ainda? Atualmente não. Só pesca sonhos? Só um pescador de sonhos. De ilusões, um pescador de ilusões. Ilusão de que ele não é talarico, tá? Não, não sou mesmo, agora tem advogados aqui. Não, então. O meu avô era pescador. Né? Então, profissional? Profissional. Entre os amadores, ele era profissional. Já tá serve, bom. Não, já serve. Tá bom. É. Então ele levava eu nas pescarias quando eu era pequeno. Que idade, mais ou menos? Ah, devia ter uns de 7 a 10 anos aí, vai. Tudo bem. Então, daí depois ele começou a não poder se deslocar tanto mais. E você enche o saco, ele não te levava, também, né? Acho que talvez era essa a desculpa dele. Tanto que ele me ensinou a nadar, fazendo eu engolir um lambari vivo e me jogou na água. Foi assim que ele me ensinou a nadar. Eu mas devia... aprendeu? Não, aprendi. Sim. Mas eu devia ter uns 4, 5 anos. Mas depois na escola de natação, né? Não, não. Pior que foi aí. Foi nesse dia que eu aprendi. Eu fui pro hospital, aí... É, afogado, né? E minha mãe pôs em coma, em coma, né? Minha mãe pôs eu na escolinha. Com trauma de água, aí me colocaram na escolinha. Porque ela sabia que ia andar mais vezes com meu avô. Foi bom você saber nada. Já vai sabendo. É, fala que foi o lambari. Mas... É, mas fala pra ele que, foi, que funcionou. Tá. Então, daí eu, uma vez, estava eu e meu avô pescando. Tá, isso é uma coisa que aconteceu. Posso fazer uma pergunta? Fiquei encucado com a ciência aí por trás do seu avô. Você engole o lambari, pula na água, ou pula na água, engole o lambari, ou fica com ele na boca? Como que é o... Engole ele vivo e você é jogado na água. Ah, porque tá. Você pular na água, você tá no controle. Ah, agora, você jogado na água, você vai de qualquer jeito. E tem que ser um lambari. Lambari porque é pequeno, um né? Um guaru, né? Um menor. É, um peixe pequeno. É. Ah, qualquer peixe mas pequeno. Mas vivo, vivo, porque senão você não vai saber. Mas nada. Você só pula depois dele engolido ou na não, travessia não, da garganta? Engoliu, é jogado. Tá. Engole é tipo um comprimido. É. Entendi. Então. E quantos você comeu? Não, comi um. Um lambari, só? Um lambari. Ah. Era bom, lambari do. Antes bom. Ele falou guaru, puta, podia ter sido guaru. É metade do tamanho do lambari. Ah, não entala na goela, pelo menos. Que sabor tem um lambari vivo? De lambari vivo, que é muito específico o sabor. Nem sentiu o sabor, às vezes não foi dá lá na garganta. Já vai, né? Clau, já, e ele vivo, né? É. Já vai se debatendo na goela. Então, uma vez estava eu pescando, isso aconteceu, porque muita gente acha que história de pescador é história é mentirosa. Não, pior é que tem preconceito. Eu não acredito que em pleno século XXI, 2017, alguém ainda duvide de pescadores. De pescadores, é. É porque é uma tradição que está se perdendo, a ciência que está se perdendo, porque, porra, escola de natação, cara, a máfia das escolas de natação aí. Enquanto você segura o lambari vivo e ser jogado na água, você já aprende a nadar, pô. E aí? E aí? Onde vai parar as escolas escola de natação? Escola de natação, estamos de olho aí, sistema Gustavo Borges. Xuxa! Não Xuxa Meneghel, não. Também estamos de olho aí no seu trabalho, mas tá, continue. Não, então, tava eu e ele pescando, eu tinha um pequeno molinete, ele pescava na carretilha. Opa! Léo, por favor, defina a diferença aí. Por favor, por favor. Molinete e carretilha. O sistema operacional é o mesmo, mas o que muda seria a parte de arremesso, precisão de um equipamento para outro. A carretilha é um material mais profício, mais preciso. É mais para distância ou não? Nada a ver. Também, mas mais para aonde você quer arremessar. Ah, tem mais um controle da distância. Mais precisão. Mais precisão. Porra. Sendo que eu não arremessava no molinete, não. Ele arremessava e me entregava o molinete, porque eu era pequeno. Senão eu ia enroscar no cu dele. Não, né? Enroscar na orelha do cara que tá do lado ali. Exato. Tem gente que, pô, vai ver o cara arremessando lá no Pesca e Companhia, você acha, porra, isso dá... O cara faz parecer fácil. Não, é, ele, sim, ele, sim. Na duas chibatadas. Não, ainda, né? Cara, você não parece o Beto Carreiro. É. Assim, uma mistura de Beto Carreiro com Ana Botafogo. Assim. Ah, sim. Porra, aí porra, você acha... Só pode dar pescador nessa equação. Aí. Você acha bonito de se ver. Porra, mas você vai tentar fazer isso da primeira pra trás, o anzol enrosca no mato, bicho. Aí todo mundo te vê com aquela cara de ódio do tipo, porra. E perde a isca também, burro. Né? Você joga pra trás e perde a isca. É, você tá pescando no mato, seu animal. Daí tava eu e ele ali pescando, esperando que fisgasse e tal. Escutamos barulho no mato ali, que tava do lado. Ali, ai, João. Ai, João. Puta, um rapper. É. Aqueles manos que chegam e aí, João. Não era assim, você não. Você já encontrou esses caras? Não, já. E aí, João. Por que você tá me chamando de João, filho da puta? Não, mas não era com a gente. Tava entre eles. Ai, João. Mas eu era pequeno. Não entendia nada, cara. Né? Pauzinho ficou. Não, ficou de instinto. De instinto, né? Mas não sei por quê. Não sei por quê. Você pensou que era vontade de mijar, né? Mas pauzinho duro. Não, ai, João. Ai, João. E meu avô incomodado com aquilo ali, né? Será que o João tá dando pra outro? Ai, João. Ai, João. Daí ele levantou pra ver, mas não deixou eu ir ver. Ele falou, fica aí, que eu vou lá fica ver. Fica aí, pô, na camiseta. E a gente ali que tava escutando. Ai, João! Tinha mais gente? Era uma área de pescadores? Era uma represa? Uma represa aqui de Americana, mas... Cara, onde é essa represa? É a represa... Aqui a gente chama de Areia Branca. Então, daí tava lá. Ai, João. Aí, nesse aí, João. Salvou, foi? Depois de 50 minutos ele voltou suado. Vai gozar ou não? Tô com meu neto aqui, filha da puta. Não, não. E daí eu, como era pequeno, não sabia o que tava acontecendo. E os outros ali do lado dando uma risada. Só o meu avô que ficou incomodado, acho que porque eu tava ali, né? Mas era grito ou era... Não, era gemido. Ai, João. E tava ali. Mas um gemido alto. É, não. E lá até no meio do mar, da moitona que tinha ali. Ai, João. E lá. E só ai, João. Daí, eu não, como eu não tava entendendo nada, os outros rindo, né? Eu falei, putz, só eu que não tô entendendo o que tá acontecendo. Nossa, né? E daí, você nunca gostou de não entender uma piada, sim, né? Sim. E todo mundo rindo, né? É. E daí meu avô voltou meio brabo, né? Lógico. Voltou meio brabo, sentou ali de volta e eu fiquei. Eu, na curiosidade, daí parou a gritaria, porque meu avô foi lá, né? É. Daí eu falei, vô, o que que era? Né? E eu falei, como que ele vai explicar isso? Mas perguntou isso? Alto, perguntou não, alto. Não, perguntei, daí todo mundo, né? E todo mundo chama meu avô de Zop, né? E aí, Zop? E aí, o que era? Que era? Porque dele que todo mundo ficou ali em cima dele pra ver a situação dele encurralado, né? Sim. E o que era, Zop, que você foi lá ver? Né? Eu ali, né? Fala, vô, o que era? Mas você nem desconfiava. Ah, eu tinha 7 anos, acho que era aí por aí. Né? Daí eu falei, quem que tava falando aijão, né? Daí ele, não... Era um papagaio que tava com um espinho no pé e um João de Barro tava tirando pra ele. Cara, eu acreditei nisso por uns 5 anos, cara. Cara, mas que bela história. O seu avô é um príncipe, né, cara? E daí todo mundo deu muito mais risada do que o Aijão da história dele. Porra, seu avô é um gênio, cara. Porque papagaio fala, eu sabia. Sim. Né? E ele falei, lembrou de João de Barro. Do João, do Aijão. Eu contava pra todo mundo. Nossa, eu fui pescar com meu avô e tem um João de Barro tirou o espinho do pé do papagaio. Mas Zop, quer saber? Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Não, mas qual a outra opção seria? Nenhuma. É isso mesmo. Não, porque meu avô pescador não ia mentir pra mim. Não, porque você falando que outras pessoas riam, mas eu acho. Mas riam porque, nossa, olha, nossa, contou direitinho. Contou direitinho, né? Caramba, cara. Pô, não, seu avô é um príncipe, parabéns, cara. É foda. Cara, não, eu quero ter esse tato. Léo, se fosse seu filho perguntando se você teria esse tato. O Davi chega ali, pai, o que era aí, João? Cara, eu acho que eu ia falar, porra, tinha um cara dando cu ali. Tinha um cara guinchando o outro. Filha, né? Eu acho que eu ia falar, tinha um cara dando cu. Atrás da moita. E todo mundo ali, fala, Douglas, o que é? Não, mas eu acho que ia falar, acho que ia deixar todo mundo constrangido. Não, porra, não precisava ser tão pesado assim. Todo mundo, levanta e vai embora. Né? Era mais bonito deixar o aí, João, do que a explicação do Douglas. Né? Sim. Porra, cara. Não, parabéns, cara. Eu quero ter um dia a sabedoria do essa rapidez de raciocínio, nossa, né? Nossa, cara. O cara foi... Tirar o chapéu. Não, o cara foi liso. Léo, acontecido. Léo, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E aí, Léo, o que mais você tem aí de história? Você tava falando, não é história, isso é um fato... Um fato verídico. Fato verídico. Todos são. É, sim. É, que você falou que em pleno século XXI... Pessoa que duvida que a pessoa vai pescar, né? E aconteceu comigo isso aí. Ah. Eu tinha algumas folgas do trabalho durante a semana. Ainda tem ou não? Ainda não. Agora é só de final de semana. É. Melhor ou pior? Melhor. Sim. Melhor. Porque às vezes você tem a folga com a família, quarta, né? E não dá pra você fazer nada. Só você de folga. Só você de folga. É eu que folgo. Uma vez eu tinha um trampo que a gente folgava, tipo assim... Folgava numa semana, uma segunda, depois uma terça, depois uma quarta... Porra, só você de folga, você não fazia porra nenhuma. Aí eu ia pescar. Sim. Quando acontecia isso aí. Curte pescar. Curte pescar, nada pra fazer. Seus amigos desempregados lá, chamava deitado, né? Sim. Ou às vezes ia sozinho. Não tinha nada pra fazer, eu tô um pesqueiro perto de casa. E eu morava numa casa de fundo. Sim. Minha irmã do Wesley ia trabalhar, eu ficava sozinho e ia pescar. Acordava cedo lá acordava pelas 12? Cedo. Não, 6:30, 7 horas já tava de pé. Não, o dia que é pra pescar, o cara levanta antes que do despertador. Antes sim, do trabalho, sim, né? Sim. E a dona da casa, toda vez que eu saía pra pescar, eu ficava olhando. Ah, que alugava pra você, morava na frente. Sim, morava na frente. 3 horas da manhã ela já tava de zóio no movimento na rua. Tava varrendo a calçada. Já tava acordada, já tava acordada. Já tava acordada. Toda vez que eu ia, ela ficava olhando. Interessada no seu corpo. É... Aí eu ia de motinha, né, que era perto e tal, fazer a pesca esportiva, pegar e soltar. E um dia ela falou pra mim, viu, mas você vai pescar e não trai peixe? Ah, desconfiando da sua índole. É. Não, não, desconfiando da sua capacidade de pescador. Ah, você, também. Você é um pescador não, ruim. Mas não. Não, não. Ela achava que antes eu ia... Antes fosse. É, ela achava que eu ia pra Disneylândia do que ir pescar. Ah, mas não dá pra ir pra Disneylândia e voltar na mesma manhã. E de moto. É improvável. Que todo pescador é mentiroso e vai pra zona. Ah, ela achava que... Entendeu? Ela achava que eu ia pra zona. Puteiro, cara. Puteiro. E dava desculpa da pesca, mas não vinha peixe, e aí? Não trazia nenhuma lata de sardinha. Não vinha fedendo. Caramba, pra casa. E ela falou pra você isso? Falou, eu falei assim, não, ela desconfiava, jogava, sabe, aquela... Será que você vai pescar mesmo? E tinha muito peixe na zona que você foi? Você só pegava piranha lá, né? Puta, quando eu falo piranha, eu quero dizer puta. É. Se você não entendeu, eu tô falando de puta. Mas o ruim não era falar pro Léo, é ir chegar na Viviane... Falava... Nossa, o Léo vai pescar e não traz peixe? Falava pra sua mulher. Você entendeu? Dá vontade de falar pra ela, o dia que eu for pra zona, se eu for pra zona, eu não vou levar a tralha de pesca, vara, carretilha. Véia, filha da puta. Ela era casada ou não? Ela era viúva. É, talvez o marido dela fizesse muito isso. É. Por isso talvez virou viúva, ficou viúva. Mas um belo dia eu fui pescar e trouxe um peixe pra ela. De presente. Não, de presente. Carimbada lá, pesca. Não. Trouxe vivo. Ah, trouxe vivo. Trouxe vivo, porque é um bagre africano. E esse... Mas você foi na África? Não, fui aqui mesmo. E esse peixe, ele demora pra morrer. Tipo, fora da água ele vive umas 4 horas sossegado. Caramba, tá folha. É um peixe lazarento e ruim de comer. Ele é... Por quê? Amargo? Ele não, é o... Ele luta contra. Ele não quer que você coma ele. Ele, né? É forte. Ele é forte. Ele é o lixeiro do lago. É, ele come tudo a tranqueirada do lago. Ele é o lixeiro. Não, mas você trouxe de propósito. Não. Trouxe pra ela, porque eu nunca trazia peixe, né? Eu acho que tinha uns 2 quilos peixe. E ela comeu? Não sei. Não, mas eu entreguei pra ela. Falei, hoje eu fui pescar e trouxe peixe. Trouxe um pra senhora. Olha que diferente. Falei, eu não trouxe nem pra mim, mas trouxe pra senhora. Tá aí, ó. Que ela abre o peixe lá, tem uma camisinha dentro. Esse filho da puta foi pro puteiro, comeu esse peixe. Fez o peixe fazer um boquete nele. Exato. Você já fez? O peixe já fez um boquete pro seu Wesley? Eu prefiro não responder. É porque tem uma tradição. Não com camisinha. Tem uma tradição aí entre os lambaris pra eles aprenderem a nadar. Eles têm que fazer um boquete pro Wesley. Mas eu que implantei isso pra ele. Mas depois desse dia que eu trouxe o peixe pra ela, nunca mais ela perguntou alguma coisa. Também comeu um peixe, comeu um peixe ruim pra cacete. Comeu um peixe com chumbo, com mercúrio. Morreu de câncer, desgraçado, nunca mais falou nada. É, o câncer é mais difícil de falar mesmo. Mortos não falam. Eu acho que eu vou ter que ir na contramão desse cast. Por quê? Porque você não é um profissional da pesca, esses dois rapazes. Eu não sou profissional, não. Eu também não sou, cara. Eu não sou de pescar, nunca fui de pescar. Tá, já fui algumas vezes, mas vou falar o quê? Que uma vez a boia afundou, eu puxei e não tinha peixe. Era minhoca pesada, uma história, né? Completamente normal. Exato, história completamente mas, normal. Vamos elucidar. Pra quem não conhece aí... O básico da pesca. Tem gente que não conhece. É verdade. Então você tem a vara, você tem a linha, e aí você coloca lá o quê? Uma boinha. Sim. Pra que serve essa boia, Léo? Pra quando o peixe relar na isca, a boinha vai... A boinha vai te dar... Vai te dar o sinal. Sinal. É. Junto com a boinha, depois, aliás, mais abaixo tem um chumbo. Um chumbo. E depois o anzol. Depois o anzol. E no anzol você coloca ali a sua isca. Sim. Então se a boia balançou, o que você pensa? Fisgou. Não, de peixe. Então a boia balançou e você puxou e não tinha nada. É. Uma história completamente normal. Vai ver que que o peixe comeu a isca e foi embora, não ficou agarrado no anzol. É muito comum. Ah, não, é porque você tem que encapar o anzol com a isca, né? Você não pode deixar pendurado ali pra ele pegar. Ah, é verdade, às vezes escapou a isca do anzol. Ele foi puxar, ela saiu. Uma coisa que o ouvinte pode não saber também, que muita gente vê desenho animado, acha que você coloca a minhoca... Não, é como se ela fosse uma camisinha no anzol. Exatamente. Você disfarça... Matando a minhoca. Não, aí, acaba matando não sei, ela. Não sei. Se todas as vezes a minhoca não, não, nem sempre. Você disfarça um anzol de minhoca ali. Sim. Sim, mas sim. Não, você não veio aqui pra contar essa história merda. Não, você, claro que não. Eu vim pra contar uma história mais merda aí. Ah, bom, porque senão não era seu nível de história. Exato. Isso aqui tava até bom, né? Tava até... Então, comparado com o que ele conta... É, não quer parar enquanto você tá ganhando, não? Enquanto você ainda tem. Não. Essa aqui é... Depois que você viu que não tinha peixe, você foi varrer a casa da sua avó. É isso que você fez. Pode ser. Porque tava pescando numa piscininha ali. É, de 1000 litros. Era aqueles peixes daquele brinquedo do, que vai girando. O pega peixe. Pega peixe. Pega peixe. Mas vai, conta, vai. Eu vou contar da história que quase fui fisgado. Opa! Fisgado, Deus, pelo coração? Exato. Música de paixão, por favor, Arnaldo. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando houve brinde, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, bom, digamos que eu era afim de uma gostosa. Tem nome essa gostosa? Tem, mas eu não quero dar. Não, mas fala o nome fictício. Ah, Genesilda. Genesilda, puta nome gostosa, sexy, nome cara. Gostosa mesmo. O que uma mulher faz quando ela não quer te dar? Ela fala não. É sim. Não, depende. Não vai me depende, comer hoje. Depende. Ah, é? Se ela liga pra você, o que ela vai falar? Se ela gosta de você, assim, sei lá. Mas não quer te dar. É, mas não quer te dar. Oi, Anderson. Somos amigos. Somos amigos. Oi, Anderson, vamos dar uma saidinha. E o que mais que as mulheres fazem? Elas... Tô com a buceta suja. Tô com um pingamento aí enquanto eu vou me lavar. Um caminhão passou por cima das minhas duas pernas e esmagou minha buceta. Não vai ter como eu te dar hoje. É, hoje não. Vamos tomar uma cerveja, mas eu tô com corrimento. Ou não, ela fala, ó, eu não quero te dar, mas eu tenho uma amiga. Ah! Eu tenho uma amiga. E ela vai falar, não posso te dar porque minha amiga tá interessada em você. Isso, dá essa desculpa. É boa sempre, técnica, boa técnica. É uma boa técnica. Eu só fosse mulher e ia usar também. Ah, você como homem já usou essa daí pra não dar pra mim, né? Não. É verdade. Mas eu tenho um amigo Zop. Mas foi isso mesmo. Foi assim que vocês conheceram. Foi. Mas continue, vai. Ok, aí na época tinha o Orkut. O Orkut, aí me adicionou no Orkut e tal. Falei, não sei se eu quero, né? Não é porque não era, a amiga dela não era boa? Era uma Geralda. Era uma Geralda. É pior que a Geralda. Ah, era pior que a Geralda. Tudo bem. Ok. Aí, tá, ela me adicionou. Aí, quando você falava no Orkut, vinha lá as mensagens no Gtalk. Aí, tá no Gtalk, ela falou, oi, tudo bem? Não, eu como sou um cara educado, né? Falei, oi. Não, tava tudo bem, por isso eu não respondi. É, responde só o que exato, é verdade. Eu falo oi, só, não vou mentir. É. Aí tal, começou a conversar comigo, respondia normal. Tipo, ah, legal. Ah, bom. Bom, legal. Não, assim no... Na monocerial, na educação. Sim. Que... Aí, de repente, ela começou a mudar o assunto. Aí, ela falou pra mim assim, você gosta de pescaria? Oh, opa! Porra, belo chave com o Léo funcionaria. Já tava casado com ela. Mas tô indo na sua casa agora. Eu tava batendo uma punheta. Fala assim, foi inclusive com a mão na vara. Acabei de comprar um barco. Nossa, eu beijo na boca. Barco é motor. É, motor. Mas calma, vamos ver se você gosta dessa pescaria aqui. Vamos lá. Eu falei, ah, até gosto, não tem nada contra, sim. Beleza. Vamos falar, eu odeio pescaria igual odeio sua pessoa. Pra que você vai querer odeio a pessoa? Não precisa. Ela falou, nossa, eu adoro pescaria. E sabe o que mais? Um peixão que nem você eu não deixaria escapar nunca. Oh, caralho. Eu, como sou um cara muito educado... Só um minuto, porque os pescadores são como se fosse um pedreiro do... Os pedreiros... Aquático. Os, os pedreiros da... Da ribeirinha, bicho. É, os caras têm altas cantadas, então ela realmente era pescadora. Sim, sim, era uma boa cantada. É. Sim. Sim, sim. Eu, como sou um cara educado... Fino, tá. Elegância. Comeu ela. Criado na França? Não, não comi, eu escrevi escapei. E aí eu deletei ela e fui embora. Caramba. Ô Wesley Zop, você sabe por que Anderson Negão é um bom substituto pra Gabriel Asmar? Você consegue? Eu nunca pensei o porquê. Não, você pense agora. Você acha que você é inteligente o suficiente? Sim, sim, sim. Pensou? Ah, pensei. O que que você... Pensei que falta nele o quê? A confiança. Talvez dá um batistaca nessa pescadora. Ele pegar ela na margem do rio. Na varada. Mas acho que não era isso que você ia falar. Não, não, é complementando. Você é gênio, cara. Obrigado. Mas Anderson Negão escolhe demais, né? Ah, sem falar que escolhe. Por quê? Porra, Léo. Um negócio desse pra você. Tem um barco a motor, um peixão desse não escapa. O que você ia fazer? Na hora, tô indo aí. Pena aí. Te amo. Claro, nem ia esperar 5 encontros. Eu ia falar que amava ali, ó. Já subiu no primeiro palco que você viu. Te amo. Não, não. Ah, não, não deixa eu escapar. Escapei. E deleta amanhã. É? Não, não quero mais papo. Não. É porque eu acho que é o seguinte. Eu tinha que pegar a amiga. Porque eu queria amiga, cara. Pegava as duas e eu... Você pegou a amiga? Não. Há um problema com pescadores, né, Léo? Você que conhece muito. Existe aquele pescador que é arrogante, né, cara? Que ele é o bonzão. Sim, o fodão. O foda. Existe aquele cara que nunca foi derrotado, né? Não. Aquele cara que você não consegue nem empatar com ele. Você fala que... Se você empatar, é vitória. Você fala, não, eu... Porra, humildemente, você chega lá e fala, ó, passei aí numa vaga de emprego pra trabalhar na NASA, né? Ele vai falando, bom, mas meu amigo foi pra Lua, não sei o que tem. Você não consegue empatar com o cara. Não dá. E tem muito pescador que é assim, o cara é profissional, o cara é foda. Não, tudo já aconteceu com o cara. O cara é espetacular. Sim. O cara é profissa, né? Profissa. É verdade. O cara já... O cara lê Moby Dick como... Porra, eu pescaria Moby Dick facilmente. Na unha. O cara usou a isca errada. O problema do Moby Dick é que o cara usou a isca errada. E daí, tem um tio, assim, na cabeça dele, ele é um profissional da pescaria. Talvez ele seja realmente, mas ele nunca conseguiu comprovar isso pra mim. Ah, e o pior é que o ouvinte não sabe. Mas o Douglas, ele é muito filho da puta. O cara começou a cantar muita bola, ele começa a dar corda até o cara se enforcar. Não, vamos ver. É. E ainda vou falando, não, mas você é o bom. É, ele vai incentivar. E daí, se alguém fala alguma coisa, não, mas espera aí, que tem um cara que é profissional nisso aqui. É, cala a boca. Vem aqui, pulando, vem aqui. Tá, e tudo bem. Mas eu não ligo, porque ele pode ser o bom na pescaria, porque foda-se a pescaria pra mim. Eu não tô nem aí. Eu sou casado com a Ju... A gente já estava junto. Ela é uma pessoa que nasceu na praia, né? Na Sim. região da praia. E ela nunca tinha pescado. Eu falei, pô, uma das minhas funções com o marido é levar ela pra pescar. Mesmo que eu não goste, talvez ela goste. Sim, pra mostrar mais uma experiência, né? E a gente estava em Minas Gerais, estava esse tio meu, mais um outro tio. E eles falaram, vamos pescar lá, no, não sei aonde, numa lagoa que tem na puta que pariu lá. Ah, vamos, né? Eu falei, eu não quero ir. Perguntei, Ju, você quer ir pescar? Ela falou, eu quero. Eu falei, então a gente vai, né? Mas lembra que eu não queria. Não, né? Não. Senão ela vai falar, nunca pesquei por causa do Douglas, entendeu? É. Vai falar pro resto da vida isso. E ela pescando lá, ela gostou. Então ela é uma pessoa que gosta da arte da pescaria. Então, só que esse tio meu, o que o cara fez? Ele levou... aparatos, mas o cara tinha uma maleta de diversos tipos de iscas catalogadas. Porra, e uma... Ração de coelho. Não, né? E tinha uma especial. Larva de banana. E uma especial que era linguiça calabresa. Daí eu não podia petiscar, hein? Não, era isca do peixe, cara. Ah, sim. Daí eu porra, não, você tá me zoando. Linguiça calabresa, ele, porra, isso daqui, fui pro Mato Grosso, pá, isso aqui... Pá, sucesso na feijada. Porra, os peixes estão comendo melhor que eu. Pensei, mas tá, tudo bem. Daí os caras, ah, linguiça calabresa, tá? Molinete, carretinho. Não, o cara foi, falei, porra, daqui a pouco vem a equipe de filmagem aqui, captação de áudio, não sei o que lá. E o cara foi numa área lá da lagoa, beleza, e pra Ju eu ajeitei uma vara normal, sem bolinete, sem porra nenhuma. Uma vara com uma linha amarrada. Na munheca. Fiz o básico ali, coloquei inclusive... Sem boinha, porra nenhuma. Não, uma boinha tinha. Ah, tá. Coloquei a isca ali, né, minhoca normal, que a gente achou na terra ali mesmo, minhoca. Porque ninguém ia mexer na caixa de isca do carro. Não, loucas, minhocas de 100 reais cada minhoca. Daí eu coloquei ali, mas falei, ah, pesca aí no canto, né? Que você vê como é uma merda. Você vê como é... Mas eu nem botei vara pra mim, fiquei dando... Não, só ficou assistindo. É, fiquei assistindo ali. E de repente, a boinha da Ju afunda, pá, um peixe. Porra! Eu, caralho! Filha da puta, cara! Eu nunca peguei um peixe na minha vida, eu acho. Dois minutos. Não, dois minutos. Foi, pá, ficou mó feliz. Daí eu, claro, até eu. Mãe, até eu, fiquei claro. O meu tio profissional lá do outro lado do barranco, ele, porra, não... Não, não tá pegando não, hoje. Aqui não tem nada, acho que estão tudo aí desse lado. Acho que... Vou pôr a linguiça calabresa aqui, que era o trunfo dele, né? O zap dele. Ele já quis tacar o zap de primeira. Daí eu, pá, falei, ó, vou fazer o tapaju, né? Sorte, né? Eu pensei naquela sorte de principiante no jogo, né? Falei, vou aproveitar a maré de sorte. Colocou outra minhoca lá. Colocou outra minhoca, né? Pá, mais dois minutos, pá! Outro peixe, caralho! E o meu tio nada! Cara, no final das contas daquele dia, que a gente indo pra casa do meu tio desanimado porque não pegou nada, cara. Com tudo profissional. Não, e a Ju pegou quatro peixes, acredita? O peixe mas, até é razoável, respeito. É, 20 a 30 centímetros. Sim, sim. Pra onde a gente estava, tava até bom ali. Sim. Um primo meu que devia ter uns 15 anos estava ali junto, pegou também uns 3, 4 peixes assim. E os caras ali, meus tios, que eram os fodões da pesqueira, pegaram porra nenhuma, cara. E dali foi meu gostinho, cara. Ir embora e eu zoando, cara. Falando assim, sabe qual foi seu erro, tio? E ele achando que eu ia dar um sermão, tio. Eu falei, a marca da calabresa era errada. Esse peixe aí só deve comer da sardinha, da seara, pô. Porra, tio. É um erro de principiante na pesquisa. Ele pensou, vai me chamar de prepotente. Abalou emocionalmente ele, cara. Ah, claro. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hop that shot your woman down. I said, yes, sir, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me sore. I thought it was a daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me uma vez a gente foi pescar, uns amigos meus, tá? Tem nome esses amigos? Tem nome. Mas pode falar, então. Não, mas eu não lembro o nome de todo mundo que não foi junto, mas principalmente quem foi comigo foi um cara chamado Pedro, que ele morava perto do Rio Quilombo, onde não se pesca. Daí a gente foi pescar e daí esse Pedro, falando, não, lá nessa lagoa aqui, daí a gente foi em outra cidade, né? Foi que cidade? Santa Gertrudes. Ele falou assim, não, vocês lá, foram pra pescar? Pra pescar, que ele falou que tem um lugar bom, que é só peixe grande, pá. Falei, tá bom. Não, lá a gente tira a escama na enxada. Oh, falei, porra, lá é peixe grande. Não, porque o cara era pescador, é mentiroso, né? Mentiroso não, né? Mentiroso não, né? Eu já não iria, porque eu falei, porra, eu não vou lá carpir escama, né? Não, não, é 8 palmos de um olho pro outro. Falei, não, porra! Que caralho era isso? É na lança. Leva a lança. Levar pão, né? Mas sabe por quê? Não é que pescador é mentiroso. Não, não é mentira. Não, não é. Não foi mentira. Não, não. Mas é porque eu fico imaginando ali. O cara, muitas vezes, né? Você já foi pra pescaria frustrado, sim, não foi? Sim, muitas, muitas. Porra, você fica ali, você não pode falar com ninguém, você fica no silêncio ali, tomando a sua cerveja, vai ficar um pouco bêbado, talvez. Ou tomando uma pinga. Normalmente é pinga. Pinga com paeiro, né? Então, sim. Daí você tá ali, cara, você ficou 6 horas, a sua vida naquele momento foi uma merda, cara. Você fica criativo, né, cara? Você não vai chegar... Você fica bolando coisa ali. Então, você fica pensando, puta, já pensou se acontecesse isso aqui? Sim. Daí você fica numa linha tênue entre a verdade e a criação, entendeu? Sim, então, eu acho que é isso que acontece. Muito... Cabeça parada, oficina do diabo, né, cara? Então, eu acho que é isso que acontece. Então não é mentira. Não, mas pra ele é pura verdade. Não, ele passaria no polígrafo. Exato. Ele imagina ali, ó. Ó, é. Tá ali. Você não vai falar que você ficou 6 horas sem pegar nada. Exato. É igual esse dia que a gente foi pra Santa Gertrudes, que até é perto aqui de Americana, mas... Mas esse dia não tinha todo aquele peixe não que ele tinha, falava, né? Não, mas só... talvez, porque todo mundo foi antes. É. Não, tirei uma foto uma vez de um peixe, só a foto pesava 3 quilos. Né? Essa é a história do cara. Sim. A história era essa. Porque a gente tava com um carro cheio de macho pra ir pra lá, porque nunca vai mulher, né? Nunca vai. Só na casa do Douglas, que já era casado, tava em família e tal. Ele era, aqui você não pesca com isca, não. Caramba. Aqui você pesca com frango. Aqui você pesca com glande. Né? tem que cortar a glande. Ele já não tinha mais, né? Por isso levou vocês. Que pesca com frango. Por isso que o judeuzinho não foi. Né? Aqui é só com... Não, aqui é com frango. Falei, porra, com frango, né? Mas tinha levado frango? Não, mas tinha um cara que vendia lá, né? Porra, e é só esse frango. É, não, e puta... R$70 o quilo. Não, frango normal. Daí pegou um putanzol lá. Falei, puta, o cara vai fisgar o quê? Baleia, uma orca aqui. Daí, fincou um frango. Tá, jogou. Não é um frango inteiro? Frango inteiro. Não. Para, agora eu sou mentiroso. Frango inteiro. Tinha pena ainda? Não, vivo, né, caralho. Quantos quilos tinha esse frango? Não, eu não pesei, né? Tipo um quilo? Um frango normal. Frango normal tem mais de 1 quilo. É, mas sem recheio, sem farofa, sem essas coisas. Ah, cru. Cru. Achei que tava espando, nem a sopa, o peixe. E os miúdos aí? E os miúdos. Mas com pé ou sem pé? É, frango. É. Eu acho que tava com pé. Tava com a cabeça. Com a cabeça não. Porque o pé já serve de anzol aí. É, também. É. Mais uma história ali. É. Girou o frangão lá, né? Puta linha aqui, a grossura de um dedo. Caraca. O cara pescando com cabriaço. Daí jogou aí, tava no riozão lá, né? Mas não, em nenhum momento, sua cabeça passou, que absurdo isso. Não. Você escuta. Quando é assim, você vai escutando. Tá. Jogou, pá. Jogou e tá ali. E puxava devagarinho, né? Porque você joga e vai puxando pra dar um remeleixo, né? Pro peixe ver que tem movimento, né? É, pro peixe ver um frango. Acho que não precisa, cara. O peixe vai olhar, que porra é essa, um frango? Cadê minha minhoca? O que houve com a maldita da minhoca? O peixe grita de lado. Não, daí... A porra de um frango. Puxando devagarinho, daí fisgou. Fisgou. Eita, caralho. Daí puxando. E aquela luta, não, né? Não, mas lógico. E aquela luta. É a luta do frango, né? Bater lá. Aí eu vivo, né? Aí o cara tirou, opa, peguei um frango. Peguei um frango e segui um trouxa que ele comprou um frango. Puxando em puta luta, a vara envergada. E você é assustado. Uma hora de luta, uma hora de luta, e pai, e vai, puxa, e vai, e senta no chão e cai de bunda e levanta. O seu amigo. Ou todo mundo ali. Não, uma hora você começa a ajudar, né? Revezamento. Uma, 2, 3 horas e luta, e porra, não sai. Tá, de repente, parou a luta. Vem, porque uma hora o peixe desiste. Sim. Era um frango de pelúcia? Não, que. Mano, é que as suas histórias, não, sabe, né? É acontecido. Vai. E puxa, nós ali 5 segurando a vara ali pra se controlar ali, pra não escapar. Daí parou aquela luta. Mas tava pesado. Tá pesado, daí na hora que puxou uma onça, filha da puta. Porque fudeu. Na hora que ele rodou, ele jogou do outro lado do rio. Daí a onça pegou lá e puxou a onça desde o outro lado do rio. Ah, próxima história, por favor. Embora. Obrigado. Tá. Era uma onça, cara. Você fez a gente perder. Uma onça pintada. Uma onça pintada era um quadro, era um quadro, era isso. Não. Tá bom. Afogada, por isso que parou de lutar, né? Tá. Ela afogou na hora que veio pra água. Você é um babaca. O quê? E quando tinha os 5 segurando a vara, um segurando a vara do outro ali. Aproveitava. Por isso a luta. Aí eu seguro a sua, eu vou segurar a sua. Vocês estão me chamando de mentiroso? Não, mentiroso. Você é uma perda de tempo. Sua existência é uma perda de tempo. Ah, então entendeu? Não é que eu sou mentiroso. Não. Ah, então tá bom. Léo, você já pescou coisa que não era peixe? Já. Uma vez eu pesquei. Mas não onça. Eu pesquei uma pomba. Ah, sim. Porque a pomba, tudo bem. Calma, eu vou explicar. Eu estava no pesqueiro, coloquei a isca lá e tal. No que eu fui arremessar, A pomba passou, a linha enroscou nela, fisgou ela e ela caiu na água. Mas eu não usei ela de isca. Aí eu recolhi, tirei a pomba. Você pegou ela no ar. Peguei ela no ar. Eu joguei, ela passou. Deu uma anzolada nela. Anzolada nela, tal. Aí ela veio se batendo na água. Mas tirei ela e não usei de isca pra catar onça, essas coisas, não. Tá ligado? Acontece, né? Você respeita os pescadores, eu né? Eu respeito, mas tem umas coisas que não tem limite, né? Não tem limite nessa vida, né? Não tem limite. Achar que a classe dos pescadores profissionais são tão mentirosos. Pessoas como Wesley Zop, que mancham a reputação dos pescadores. Ah, mancha a reputação. Léo, você, agora eu falei do meu tio que pescava com linguiça, mas parece que você tem técnicas de isca não, aí tem, também, tem, diferentes, tem, né? Conta pra gente. Já aí. Pesquei com ovo cozido. Ah, não. É mais crível a onça, mas... E tem uma massa... Mas como? Ovo cozido ovo cozido, inteiro? Ovo cozido. Tá com na cabeça do peixe? Não, não, aí você não arremessa, né? Você joga na margem do lago, do rio. Ah, ali. Ele vem comigo. Ele vem, ele vem com ketchup e mostarda. Ele vem com um saleiro, ele vem com um saleiro ali. Não, podia ter azeite nesse ovo. Ovo rosa também pega bastante. O famoso peixe Léo Stronda, né? Mas tem uma massa pra pegar carpa que é top. Ela vai leitinho, paçoca, banana e mel. Mas não tem como, até eu quero. Dá esse doce aí, cara. Pegar carpa porque, porra, ela morre de diabetes, ela fica na mordida. Essa é top, velho. Daquela cambaleada. Tá ruim ali? Diabetes em 200 lá, né? Você vai com uma redinha e pega ela, que ela tá boiando morta. Já. Mas a parte salgada também, a calabresa, o bacon. Bacon se pesca bastante também com bacon, velho. E você falou uma coisa em off aí, que era o canudo de doce de canudo leite. Canudo de doce de leite, né? Tem o pesqueiro do gigante. Mas conte isso aí. É, esse no pesqueiro do gigante fica em Mogi Guaçu, interior de São Paulo também. E lá o que se mais pesca é com canudo de doce de leite. É o top, velho. Pesca onça. Lá pega peixe, velho. Peixe. Pega onça. Essa compra. Essa lorota, né? Uma lorota. É. O que é isso, cara? Isso daí não é lorota, é a tiboca. É tiboqueira esse cara. É tiboqueira. Não, mas cara. Imagina a água grossa de doce de leite. Todo mundo arremessando. Porque o canudo de doce de leite, o doce de leite vai vazar. É óbvio. Por isso tem que ser doce de leite velho, né? Já vem em cima. Tem que tá bem, aquele tá caro com caruncho. Aquele que já tem caruncho. Os bigatos do doce de leite que atrai o peixe. Aí não, o peixe reclama. Puta, vai ter que vir com doce de novo. Açucarado esse bigato, pra porra. Ou o beijinho, né? O beijinho também se usa muito, né? O leite em pó com leite condensado. Pegar os peixão na noite, né? Você dá seus beijinhos, sim. Sheriff coming down the line. Hopped and he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hop into the district court. Into the courtroom, a trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw the little judge come in to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shot my woman down. Come on, you hops, and listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. O néctar mendigo. Refúgio de água suja, lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira de cá, escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer. Pescador que é pescador, pisa mansinho. Não, vou falar de uma vez que eu fui na represa com uma lança, porque caçar, que, pescar que nem lança índio. Lança é sua piroca? Tá falando? É. Ovo. Isso. Pescou na pintada. Aí eu tava pescando peixe lá de boa, tranquilo. Isso lá no, na represa do Marcelo, em Sumaré. Aí, beleza, tava todo mundo tranquilo. De repente, todo mundo começou a sair da água, né? Eu falei, o que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo? Quando eu olhei, era um urso nadando, cara! Não. Eu acredito em você. Cara, isso é perfeitamente comum, cara. De 10, 2 casos de pescaria mal sucedida é por causa de ursos nadando. Mas é verdade. Sim. Porque eles vão atrás de salmão. Eles vão atrás de salmão, né? Onça com frango não dá pra... Não, mas do onça urso... Com frango. Mas urso... Se fosse onça com doce de leite, eu queria... Não, porque esse do urso não. Esse do urso me lembrou uma história. Posso contar? Tem um gancho aqui da história dele. Aqui pode do... contar, né, cara? Posso contar? Já sei que vai vir merda. Não, mas não foi história minha, não. É de um outro amigo meu que também é bem mentiroso. Mentiroso. Exagerado na hora que conta sobre pescaria. Mas ele era daquele tipo que o Douglas falou: ninguém ganha do cara. Né, o cara sempre é o bonzão. Sempre tudo dele é melhor, mas você vê que é mentira. No episódio de Coisas que Odeio, eu falei dessas pessoas. É, você falou. E o pior, elas nunca são elas. Elas sempre têm um amigo que é melhor que você. Eles nunca falam, não. Mas no caso, esse cara era ele. Ele era bom. Era ele que era o foda. Aquele cara que você fala, puta, esse cara é bom. Não, se você puxar assunto de pescaria, você já perdeu. Perdeu aí, já. Você já perdeu. E a gente começou a meio que ignorar esse cara. Nesse grupo que a gente foi lá de Santa Gertrude, nem levamos ele. Sim. Né? Porque ele era um mentirosão, puta. Porque ele ia montar onça. É, não, era capaz dele falar que ele domou na mão, entendeu? Coisa então, absurda. É, ele ia inventar. Ele ia inventar alguma coisa. Ele ia dizer coisa. Que pescou com minhoca. Coisa assim. Coisa, né? Que não existe mais. Um peixinho de 20 centímetros com minhoca. Não. Mas é, um dia a gente. Puta, eu sou um cara que eu quero a amizade de todos, cara. Eu não quero ficar brigado com ninguém. E como a gente tava já ignorando ele, um dia eu falei pra ele, falei, viu? A gente foi lá pescar em Santa Gertrude, você não pôde ir, né? Porque, afinal de contas, a gente não te chamou. Não pôde ir. Então, mas, você tem pescado, né? Porque o assunto era esse ali da roda, né? Uhum. Ele, ainda bem que vocês perguntaram, né? Porque eu queria até contar pra vocês o que aconteceu comigo esses dias aí. Fui lá na Areia Branca, que era aqui na lagoa aqui de Americana. Eu tava lá, fui com a minha varinha, né? Com a varinha que ele tem lá. Pegou uma minhoquinha, pá. Jogou. E pescando ali, e a gente já tinha contado da onça, né? Sim. Daí ele falou, joguei lá, puxei, ele contando isso. Até aí você acredita, o cara ia pescar direto. Aí parece que é normal. Não, ele ia direto pescar. Sim. Mas é que você ficava muito de pé atrás com as histórias desse cara, então tudo você já ficava desconfiado. Então ele falou, puxei, uma sucuri. Em Americana, uma sucuri. Não, mas, aí... mas a cobra, não. Nada. Não, mas então, ele não tem que saber também a espécie da cobra. Ele arrisca sucuri por ser uma cobra grande. É, uma cobra grande, sei lá. Podia ser uma anaconda. Podia ser uma anaconda. Mas ele talvez ache que cobra se chama em sucuri. Então você, não, vai. Tá. Conta, né? Daí, na hora de pescar ali, quebrou a varinha dele, ele falou que foi da água e pegou no cangote da cobra ali, pegou no pescoço. Sim. E pra matar a cobra, já passou o canivete ali, cortou ela, e dela ele viu o quê? Tinha um boi dentro. Boi dentro. Daí eu falei, puta, não era capivara, né? Você tenta ajudar o cara, né? Não era bezerro, paca, tá? Não era bezerro. Curtia, não. Curtia, pelo amor de Deus. Uma paca com tatu, Daí ele falou, não, boi, era um boi dentro. Daí você falou, ah, um bezerrinho, um filhote, né? Um aborto, ali. Talvez, sei lá, né? Daí ele falou, e aquela sangueira na água, o que que veio? Veio piranha. E piranha pra todo lado, e dou chute na piranha, e soco, e tapa, e tal. Eu falei, mas caramba, né? E tal e coisa, e tal. Daí ele falou, puta, vou ter que nadar até a margem ali, porque cheio de piranha aqui, vou morrer. Vou... Não, ele foi até pra matar a sucuri. No meio do lago. Ele tava sem, não dava pé mais, né, pelo jeito. Daí ele foi até a margem, o que ele encontra? Um urso polar. Que ele conta pra nós. Daí eu falei, não, peraí. Daí eu falei, ô Gustavo, não, tudo tem aí, limite. Até aí tudo bem. Não, eu falei, Gustavo, tudo tem limite. A sucuri, tá bom. Eu mesmo já pesquei onça com frango. Né? Acabamos de falar da onça. A sucuri é plausível. O sucuri tem a lenda que ela engole um boi inteiro. Tá. Tudo bem. Podia ter um boi dentro. E vai nadar depois. Podia ter um boi dentro. Podia. Você corta, tem sangue, a piranha vem. Porque ela vem atraída pelo sangue. Sim. Até aí é tudo plausível. Um urso polar, não. Aí ele falou, não, mas eu também estranhei. Ah, eu tinha um urso. Eu falei, pelo menos não. Daí eu falei, mas o que você fez? Ele peguei na orelha dele ali e falei, que você tá fazendo aqui, cara? É isso a história do cara. Eu falei, não é possível. Daí, né, daí você vê que você não pode chamar esse cara pra conversa, que ele vai inventar. Talvez seja um cara que não entenda de espécies ali, animais também. Pode ser. Então, uma cobra que tinha engolido um rato e um... ele fala, sei lá, o medo dele fez aumentar as coisas, um né? Um coala, sei lá. É comum também. Uma cutia. Não, cutia não. Ou era um tio com o peito cabeludo. Não, uma paca, era uma paca. Cara, voltando então dessa pescaria, não tem muito a ver com a pescaria, mas tem a ver porque a semente foi plantada lá na pescaria. Ah, sim. Então estávamos voltando num carro só, né, pra casa que a gente estava. Esse tio meu falou, não, mas é porque quando eu estava no exército, eu aprendi a pescar lá, pescava pra caramba, não sei o que lá, porque às vezes você ficava embreado na mata, tinha que pescar, não sei o que lá, e ficou falando do exército. Eu falei, mas no exército não tem só machão não, porque você fica lá embrenhado na mata 50 dias e aí você tem que comer lá aquele colega mais viadinho, né? Mas eu já estava na mente, né, cara? E tava meu tio, o irmão dele, ele falou, não, mas lógico, isso é comum, né, cara? cara já começa a entregar, né? Isso é comum, às vezes você tá lá mesmo, dá aquela vontade de fazer sexo, você tem aquele cara que oferece o serviço ali, pra ele é comum, você tem que extravasar, né? Não é? Falou pro irmão dele. Eu, cara, tipo, não sei do que você tá falando, cara. Isso nunca aconteceu comigo, não, cara. Ele, opa, como assim? Não, como assim? Não, ele, não, pra mim também não. Nada contra ele ter feito. Não, mas claro, o legal não. É que ele tava tão abalado psicologicamente. Ele entregou sem pensar. Ele foi soltando ali. Respondia até o que não perguntava, né? E pro pessoal que é de uma geração mais antiga, assim, você falar que comeu um cu de homem é uma coisa muito mais... Não, é. Humilhante. É humilhante, assim. É humilhante. Eles têm um certo preconceito. Pra mim, foda-se. É, ele claro. Tira o pau dele onde ele quiser. Mas, cara, foi legal ele soltando a história ali. Na sinceridade, não, porque, ah, mas isso é normal. Tava ali no exército, tinha que comer o cara. Não é mesmo? Não é mesmo? É, então, normal. E aquele momento que todo mundo ficou, porra. Eu falei, caralho. Ele tá entregando mesmo isso aqui pra nós. É zoeira, será? Toda vez que me falam de pescaria, me remete essa história de na sinceridade, o ato da sinceridade, cara. Mas dizem que um pescador é mentiroso, né? Ele pode ter mentira, pode alegar isso, né? É, ele pode arriscar que era mentira. Mas também o cara pode muitas vezes provar, né? O que ele fez. Tipo, mudar o curso do rio na pescaria. Não. Provar, mostrar foto. Tipo assim, foto. Uma marca mesmo. Cadê a foto da onça? Não tem. Não, tem. Não tinha celular com foto, não, cara. Não dava pra tirar. Semana passada eu fui... Recente. Fui pescar no mar. Alto mar? Alto mar. Caramba. 5 horas. Mar adentro. Onde? Onde? Ilha Bela. Ah, é bom. Bom, e estávamos lá pescando. Tava sozinho? Não, tava com mais alguns amigos. 50 pessoas. É, né? Tava o Cruz Preta, o Rola de Fogo, o Saco Murcho. Tava, caramba, tava a galera. O Didinho, tava a galera toda. Caramba. É. E fomos atrás de pescar marlin. Aquele peixe que tem uma serra. É um pico dele. Parece um peixe serra. É, né? Um peixe serra, um peixe espada, né? É. Tá, vamos lá, pegando e tal, e vai daqui, vai de lá, até que engatou um peixe maior lá, né? Todo mundo parou de pescar e falou, opa, aí é coisa... É um marlin. É coisa grande. Aí é um evento, todo mundo para pra assistir. Recolhe as linhas e vamos ver. E era na sua, não? Não, não, não era na minha, não. Quem era na vara do Ditinho, que tava do lado ali. Parceiro ali. Aquela seleção de pescaria de 77. Porra, cara. Campeão, campeão na pescaria da água doce. Exato. É. E daí foi e pra categoria tava, água salgada, né? Ele não tava pescando com frango. Era outro tipo de vapeira, isso. Vapeira. Era um sardinha, que tava na isla. E vai aquela luta, e vai, e volta, e peixe vem, o peixe volta, e cansado já. Até que veio uma onda e esse peixe pulou pra dentro do barco. É, que bom. Não, facilitou. E me acertou. Não é possível. Tenho até a cicatriz do peixe aqui. Oh! Porra, bicho! E o peixe no que ele mostrou o pau. Ele mostrou uma cabeçota roxa, mas a marca não era essa. Ele tá na lomba aqui, um roxo aqui. É. E esse peixe bateu... Mas é um corte? É um corte, cortou, porra. Levei 8 pontos aqui. Caralho! E eu tenho como provar, então não foi mentira. Não, é verdade, sim, claro. Agora. Mas o peixe era o Marlin? Era um Marlin de uns 200 e poucos quilos, só não, que no que ele bateu... Ah, não. Verdade. Uns 200 e... Vai se fuder. maior que atum, filha da puta. É. Não, mas 200 quilos é... Verdade. Porra, é 4 pessoas no negócio, cara. E no que ele bateu aqui na minha barriga, é verdade. Ele bateu na minha barriga, escapou e voltou pra dentro do mar. Ah, mas não, a marca ficou não, aqui. Não, não, então nesse caso... Aí pode ser. É, ficou a marca. Porque ficou daí a não, marca. Foi, não foi na puxada, foi não, na onda. Não, na onda. E onda porque onda com 200 quilos, o ricochete realmente é mais forte sim, do peixe. Sim, ele bate no barco e volta e mesmo. Volta, e volta. Aliás, bate no barco não, bate na lomba do Léo, que o Léo é meio gordinho mesmo. Amorteceu ali e aquela, voltou. Ele deu aquela... Aquela anca, quicada, porque né? Já pensou, se não der sancada, o que faz? Bate e fura o barco, assim. Entendeu? Ah, sim. Mas aconteceu isso aí mesmo. É, tem a marca, né? Tem a marca. E não pescaram, ninguém pegou o Marlin de, não, não, sei lá. Não pegamos. De 200... 60 quilos, talvez. Não, não. Filhote um a gente solta. Ah, filhote solta. Filhote solta. 60 quilos é filhote. O Marlin modesto, assim. Não tem, não, ninguém pegou. Não, não, não. É pegaram alguma coisa, sei lá. Não, não. Peixe espada. Não, não. O único foi 20 quilos, talvez. Um peixe de 20 quilos. Não, uma bobagem de 20 quilos, hein? Não, não. Não, pra não. Isso não sai nem de casa. É um peixe de 20 quilos. Não sei pegar sardinha não pega. É, não sei se é esse pulo dele pra dentro do barco e voltar espantou os outros peixes. Mas não, não mergulhou. Não, né? Uma coisa, Léo. Você conseguiu calcular o peso dele só nessa ancada? É, foi só isso? Pra esse... ou pelo tamanho quando você viu ele. Não, também, né? Não, o impacto dele no que ele bateu em mim. Chegou a desmaiar? Não, não, mas não, fiquei... O peixe, não, mas na hora que... não, o peixe também não. Não, não, não. Não morreu afogado o peixe. Nessa zancada, o Léo, então, pode ser que tinha uns 215, talvez. Não, não, o Léo pode ter errado. Cerca de 200. Cerca de 200. Então, plausível a história. Totalmente plausível. Listo. Louvável, eu diria. Louvável. Bonito, isso. É, depois dessa, eu não vou mais pro mar, porque fiquei com medo, né, velho? Não, lógico. Não é pra menos, né? Louca, né, cara? Já pensou se acerta outra anca aí agora? É, ou duas uma baleia, né? Duas cicadas. Porque a 5 horas pra frente ali, pode ter baleia. É, já tem baleia. É, já. Sim, com certeza. Que história mais você conta? Eu já pesquei no mar também. Não, pode falar. Pesquei no mar junto com o Rony. Mas era... antes! É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica! Não! O momento onde Léo, aqui no alto mar de Churume, vai olhar para o fundo dos nossos Marlins. E com mancada fará a pergunta polêmica. Caramba. Qual é a pergunta polêmica? Pergunta polêmica, já que vocês já não são de pescar, mas já pescaram. Vocês já teve alguma fantasia sexual com peixe? Ah, Ariel é um peixe? Não, quero só tirar dúvida. Não, é um peixe de verdade. Nada de fantasia. É uma fantasia. Não, Ariel é um peixe de verdade, pô. Não, ela é eu peixe. Já vi, eu tô não, perguntando. Já vi vários pescadores falando que viram sereias. Então, não, não, não, não. Vamos parar de palhaçada, o assunto é sério. Assim, né? Fantasia, sei lá, comer. Você quer comer nós três aqui? De pescador, é isso? Ah, tipo assim, ó. Ah, eu já olhei aquele peixe. De pescador. Ah, eu vi aquele peixe no mercado e já tive vontade de dar uma torada. Alguma coisa assim. Depende, se tá com aquela boquinha aberta, eu não vou mentir, não. Ah, não. Não posso falar que dessa água eu não beberei, né? Você pega um bagre, você corta ele na longitudinal ali. É. Não é? Aquelas veias ali, sei lá, se exibindo pra você. Sim. Você abre ele aqui, ó, e dá aquela lambida. Não nego, não. Não é. Mas não, cara, por peixe eu nunca... Acho também que... não. Não, nunca tive um fetiche com peixe. E nunca, cara. Também vai dizer que nunca terá. Não posso me controlar aí, cara. É. Bom, eu vou dizer que ativo não. Ativo não. Mas com peixe espada já. É isso. Fica a dica. Muito bem. Mas lembrando que quem pergunta responde. O Léo também responde, Léo. Eu não, nunca tive. Não. Nem com esse Marley. Não. Nem que esse Marley que te furou. Não. Esse Marley te furou. Não. Te furou. Se rasgou. Você mostrou. Não. Te arrombou. 8 pontos é arrombo. É já verdade. Foi arrombado por um peixe. Beto Jamaica! Chegamos ao fim desse episódio, que pela primeira vez não teve nenhuma história, assim, inventada. Nenhuma história exagerada. Nem nada de exageros, uma história comum de peças. Gostaria de agradecer, então, a presença do Léo, esse ser fantástico aí, o cara que dá ancadas em Marlins. Eu que agradeço o convite. Dá seu tchau aí pro pessoal, Léo. Ô, galera, tchau. Obrigado aí, Léo, você é lindo. Não importa o que as pessoas digam na rua e pichem no seu carro, não. Não liga pra eles, são mentirosos. Então, é chegado o momento de agradecer também Anderson Negão pela sua presença aí. Anderson Negão, que é lá do Blackcast, o podcast de cultura negra aí, de mais garbo e elegância da podosfera. Eu diria que muito garbo e elegância e... Porque, e sim, modéstia também. E modéstia. É muito foda. Você tá falando do seu pênis ou do podcast? Dos dois. Porque eu sou modesto. Um deles eu concordo, não quero falar qual. Começa com P. Então fale aí lá sobre o Blackcast, como que anda lá. Altos feedbacks. É, exatamente. Quatro episódios já? 4 episódios e 2 feedbacks. Lemos até agora 4 e-mails em 3 horas. Porra, tá rápido. Bom número. Nem todo mundo faz uma leitura sucinta igual a gente. Né? É verdade. Mas é verdade. Vocês chegam lá. Valeu. Muito obrigado. Vamos tentar. Pessoal que quer ouvir o Blackcast lá, esse podcast que vocês falam aí sobre cultura negra, sobre negros tipo A, que vocês falam lá. Na mídia branca. Se destacam, tem o mídia branca lá, sensacional o quadro. Pra quem quer aí se dar o prazer de sentir as vibrações do Blackcast, como acessar? Acessem lá, www.facebook.com/blackcastpodcast. As pessoas me perguntaram na rua outro dia se é Blackcast ou Blackcast. Blackcast. É Blackcast, é tudo junto. Então é black de preto em inglês e isso, ast. Blackcast. É isso, agradeço o convite aqui como substituto novamente, que esse filho da puta nunca me chama como convidado. Eu precisava falar isso do Léo. O Léo não tem culpa nenhuma disso, não. Ele tá aqui. Mas convida ele algum dia pra pescar. Né? Saindo daqui a gente vai pescar hoje. Demorou, porra. Bom, já preparei meu frango aqui, recheado com doce de leite. Ah, eu só vou de linguiça calabresa. Não, o que você vai chupar não interessa. Ah, não é disso que eu tô falando? Enquanto espera, né? Então, brigadão aí, Anderson Negão, você é lindo. E acessem lá o Blackcast, link no post também. Wesley Zop. Pois não. momento que você fala aí nossos contatos principais para o ouvinte que quer mandar um feed white, um... Ah, pega essa aí, cara. Quer xingar o Anderson Negão, pessoas que querem... elogiar o Léo. Quer elogiar o Léo, quer elogiar um episódio, talvez, também. E coisas bonitas aí e sinceras. Como podem entrar em contato com a gente? Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, Chorume com X. E temos o WhatsApp, que é o DDD19 99495-5485. Também temos um grupo no Telegram, que é telegram.me/ouvinteslamerojos. Muito bem. Nas redes sociais, estamos lá no Facebook como o quê, Wesley Zó? Como Lixo do Lixo. E no Instagram? Lixo do Lixo. E estamos no Twitter? Néctar do Lixo. Muito bem. Então lá, mas gente... se digitar Chorume com X, acha vai também? Aparecer também. Gente... No Google, vai no Google, na 15ª página, tamo lá, cara. Ué, mas então subimos aí duas posições. Tamo bem. Tamo bem. Esse episódio, pra mim, termina em forma de surpresa, Wesley Zop. Como assim? Surpresa igual chocolate surpresa. Patrocínio? Puta, não. Temos patrocínio. Não é patrocínio. Temos um patrocínio, mas temos um presente pro nosso querido ouvinte. Temos uma promoceta. Uma promoçamba, exatamente. Os ouvintes pediram e o que eles não fazem ameaçando a nossa família, que a gente não faz chorando, né, Wesley Zop? É sempre acontece, aliás. Então, né? Vamos sortear aqui pra Páscoa um ovo de Páscoa do chocolate surpresa. Oh, mas entre nós quatro aqui? Quem dera. Não, pra todo ouvinte que compartilhar este episódio. Esse de pescaria. Esse de pescarias e causos. Então, curta a nossa página no Face. Sim, e compartilha esse episódio. Compartilhe esse episódio. Até a Páscoa a gente vai sortear pra qualquer lugar do Brasil. Ah, mas se a pessoa, a Vanessa Lima... Que é de Portugal. De Portugal, ela participou e ganhou. Mas daí ela pode indicar alguém do Brasil pra mandar. Ah, então beleza. Entendeu? Então ela não vai perder a vez. Não, perde a vez. Ah, tá. Ela só não... Ela só não vai ganhar o chocolate. Não vai, assim. Se ela quiser, não, fica pra vocês, coisa desse tipo. Do jeito que ela é bondosa. Tomara que ela ganhe. Rodrigo Malta, que tá em Barcelona, ganhar. Pode indicar alguém do Brasil pra pode gente mandar. Pode indicar alguém do Brasil. E se alguém não tem Facebook, como que compartilha? Tem que seguir o Lixo do Lixo, Néctar do Lixo. O Néctar do Lixo no Twitter. No Twitter e compartilhar esse retweetar episódio. Ali. E retweetar. Peraí, eu fiquei confuso. Tem que fazer as duas coisas? Não faz uma das duas. Faz as duas por via das dúvidas. Fazendo uma das duas. Faz uma. Porra, a gente podia passar uma regra de 90 coisas pra você fazer. Não, mas, porra. Você tá no Twitter? A gente é preguiçosão também. Você tá no Twitter? Segue o Néctar do Lixo e retweeta a postagem. A postagem desse episódio. Ok. Se você tá no Facebook, curta a página Lixo do Lixo. Sim. E compartilha esse episódio. E compartilha lá da nossa página. Ah, claro. Sim. Não vai compartilhar. Não vai no Precast, não. O Anderson Negão compartilha e você compartilha o compartilhamento dele. Não, compartilha direto do nosso lá. Da página. Sim. Eu vou compartilhar e escrever quero ovo na postagem. Pode ser. Espero que você não ganhe. Eu rezo pra isso. Nunca rezei na vida. Muito bem, obrigado ao vídeo por ter acompanhado aqui. Até a próxima semana. Espero que você tenha dias maravilhosos. Até o próximo domingo. Tchau!